crianças, né? A tragédia aí, imagino você crescer com a informação sabendo que o pai matou a sua mãe, inclusive na sua frente quando você era pequeno, né? Que coisa triste. Foi um caso que aconteceu também na cidade de Ouricuri. Isso reforça a necessidade de mais segurança pública, de mais investimentos na segurança, combate à violência doméstica, endurecimento nas leis, porque a gente não pode continuar dessa forma. Final do programa. Final do programa de hoje, vem aí notícias em 31ª edição. A todos um grande abraço, boa segunda-feira, uma boa semana para todo mundo. ZYR 738. Pioneira do Sertão Pernambucano, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, Afogados da Ingazeira, Sertão do Pajeú, Pernambuco. José Eduardo, direção Padre Vanderlei Souza. Segunda-feira, 19 de maio de 2025. Um bom dia para você, um excelente início de semana. Começa agora a edição de número 2046 do Notícias em 30, que é uma produção da Rede Aparecida de Rádio em parceria com a Signes Brasil. Eu sou Mário de Paula, comigo Leandro Rodrigo, nos trabalhos técnicos, a equipe Master Web na transmissão multimídia e na apresentação, Ana Maria Reis. Oi, Ana, bom dia. Um ótimo dia, Mário, para você e para quem nos acompanha pelas emissoras de inspiração católica em todo o país. Bom dia especial a quem nos ouve pela web rádio Quem Como Deus, em Fartura, São Paulo. Você pode nos assistir pela transmissão ao vivo no Facebook, no YouTube da Rádio Aparecida, no aplicativo Aparecida e pode acessar ainda o portal a12.com/rádio. Vamos conferir os destaques de hoje. Notícias em 30, primeira edição. Hoje você confere que analfabetismo funcional atinge 29% da população brasileira e volta a crescer entre os jovens. Santuário Nacional entrega fachada leste com passagens bíblicas do livro do Gênesis. E ainda, Papa Leão XIV agradece a todos os que foram à Praça São Pedro participar da celebração que marca o início do seu pontificado. Educação. Autismo funcional atinge 29% da população brasileira e volta a crescer principalmente entre os jovens. Confira a análise na matéria de Maria Fernanda Lopes. Quase 30% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Não conseguem compreender frases simples ou realizar operações básicas com números. É o que revela o indicador de alfabetismo funcional. O índice, igual ao de 2018, mostra a estagnação na alfabetização do país. Entre jovens de 15 e 29 anos, o problema piorou. O analfabetismo funcional subiu de 14 para 16%, reflexo da pandemia e da interrupção das aulas presenciais. E pela primeira vez, inclui o impacto da tecnologia no alfabetismo. Tiago Esteves, professor e mestre em educação, conversa conosco e destaca as estratégias mais eficazes para reverter o avanço do analfabetismo no Brasil. Penso que algumas dessas estratégias já vêm sendo adotadas, né? Por exemplo, questão da proibição do uso de celulares nas salas de aula e que também deve ser acompanhado, né? Junto com a família, pela redução do acesso às redes sociais, porque juntamente com a pandemia, acabaram ficando reféns das redes sociais, né? E a gente sabe que a forma como essas redes, elas funcionam, elas impedem o desenvolvimento de outros tipos de habilidade, como por exemplo, a leitura, né? E estratégias dentro da sala de aula que levem os estudantes a adquirir não só o gosto pela leitura, e isso pode ser uma estratégia multidisciplinar, interdisciplinar, envolvendo as diferentes áreas, as diferentes disciplinas, os diferentes componentes curriculares, mas também voltados para a interpretação desses textos, né? Visto que o analfabetismo funcional, ele se caracteriza por isso. Muitas das vezes as pessoas, elas conseguem ler, elas conseguem fazer operações simples, mas elas não compreendem, né, aquilo que elas estão realizando. E que de forma também as desigualdades raciais e socioeconômicas impactam o acesso a uma alfabetização de qualidade. Bom, a gente sabe que o impacto, né, da questão social, da questão racial é bastante grande, visto que a gente está falando de parcelas da sociedade que muitas das vezes sofrem com questões históricas, com questões estruturais de desigualdade. Por exemplo, os estudantes mais pobres, e que na maioria das vezes, né, são os estudantes negros, são os estudantes indígenas, quilombolas, ou seja, são esses estudantes das minorias sociais, eles têm pais, eles têm responsáveis com muito pouca escolaridade, né? O que faz com que a gente tenha um círculo, né, concêntrico, ou seja, o problema, ele acaba se alastrando. O fato é que hoje a gente tem em praticamente todas as áreas do conhecimento, né, ou seja, isso não é somente visto na área da matemática ou na área das ciências da natureza, mas, por exemplo, nas ciências humanas, nas linguagens, nós temos uma série de possibilidades de uso dessas novas tecnologias, né, desse letramento digital, dentro de sala de aula, né? A gente pode hoje explicar, a gente pode hoje trabalhar conteúdos dos diferentes componentes curriculares utilizando essa informática, né? Ou seja, ensinando aos jovens, às crianças, né, aos estudantes, no que é possível a gente lidar com a informática, é possível a gente lidar com as novas tecnologias sem que a gente fique escravo delas, né? E mais do que tudo, dominando elas. Maria Fernanda Lopes, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. E agora a gente acompanha a análise, o tema do comentário de hoje com Felipe Zangari, que é a respeito desse assunto, ele que é coordenador executivo do setor rádio da Signes Brasil. Bom dia. Olá, muito bom dia para vocês aí no estúdio. Um abraço para você que me acompanha em todo o país, pela Rede Aparecida de Rádio, nas nossas associadas Signes Brasil, dentro do Notícias em 30. A insegurança alimentar ainda toma conta de uma parcela significativa da população brasileira. E a dificuldade de acesso à alimentação de qualidade fica evidente nesses dados da pesquisa que foram trazidos aí na nossa reportagem. Nós temos dois grandes aspectos que precisam ser tratados quando a gente fala de preço de alimentos. O primeiro está na renda básica dos nossos cidadãos. Nós vemos aí que mais de 20 milhões de famílias no Brasil ganham menos do que o necessário para a composição de uma cesta básica essencial. Isso revela que os níveis de remuneração nos salários mais baixos e também a dificuldade dos trabalhadores informais, especialmente, de conseguirem o seu sustento, ainda são chagas muito evidentes na construção da nossa economia. Por outro lado, nós também percebemos que os programas de transferência de renda, os programas de políticas sociais compensatórias do governo, desempenham um papel importante na redução dessa dificuldade de acesso a alimentos, mas também com desafios bastante evidentes. Cito aqui, de maneira especial, esse fenômeno epidêmico das bets, das apostas, dos joguinhos de azar virtuais, que tem sugado a renda dos brasileiros de maneira incrível, especialmente dos mais pobres, inclusive de beneficiários de programas sociais. Ou seja, para resumir a conversa, se nós temos no Brasil já um cenário estrutural, digamos assim, de dificuldade de acesso à boa alimentação por conta da baixa renda e por conta dos preços em elevação dos alimentos, esses fenômenos de ameaça à economia popular que sugam os recursos do trabalhador para atividades que não produzem nada em termos de melhoria da qualidade de vida da população, como é o caso das bets, isso tudo gera um contexto ainda mais desafiador para as nossas autoridades. Que nós tenhamos serenidade e paciência e, ao mesmo tempo, ousadia para poder lidar com essa chaga que ainda afeta muitas famílias no nosso país. Um grande abraço para você, até a semana que vem. Você acompanhou, portanto, o comentário do Felipe Zangari a respeito do preço dos alimentos, que tem aumentado aqui no nosso país, o custo de vida. É um assunto que a Rede Aparecida de Rádio vem acompanhando também. E agora a gente entende melhor a respeito desse assunto, a respeito desse custo de vida para se alimentar aqui no nosso país, com a Maria Fernanda Lopes. Segundo o Instituto Pacto contra a Fome, a cesta básica ideal para uma alimentação saudável custou R$ 432 por pessoa em abril, o equivalente a 21,4% da renda média per capita brasileira, segundo o IBGE. O dado está no boletim da inflação alimentar do Instituto e aponta que mais de 70% da população não tem renda suficiente para arcar com essa alimentação e outras despesas. Além disso, cerca de 21 milhões de brasileiros vivem com menos do que o valor da cesta. Segundo o Instituto, a inflação alimentar tem impacto até 2,5 vezes maior sobre famílias de baixa renda. Erasmo Vieira, planejador financeiro, conversa conosco e explica o que pode ser feito para tornar a alimentação saudável mais acessível. É a questão, por exemplo, de cultivar alguma coisa em casa, quem tem espaço para isso. Isso normalmente dá trabalho, mas o resultado normalmente traz uma alimentação mais saudável com economia. O segundo ponto muito importante é um planejamento financeiro familiar para que, por exemplo, dentro do orçamento mensal, não esteja inserido a questão de juros. Com essa alta dos alimentos que está acontecendo, se você ainda tem outros compromissos com dívidas, com juros corroendo o orçamento, vai faltar para alimentação. Então, se você consegue controlar um orçamento de uma melhor forma, e isso possibilita que sobre mais dinheiro para uma alimentação mais saudável. Erasmo Vieira explica também como que o planejamento financeiro pode lidar com a alta nos alimentos. Tem que priorizar aquilo que realmente traz resultado para a família. Muitas vezes, como eu falei, a questão dos juros corroendo o orçamento, R$ 10, R$ 20 de juros parece pouco, mas é um quilo de alimento mais saudável que poderia estar sendo adquirido. É muito importante que as pessoas entendam que hoje o custo é igual unha. E a mesma coisa é com o orçamento familiar. Você tem que lixar, você tem que cortar, você tem que aparar para viver bem com o seu orçamento. O planejador financeiro destaca também como que a inflação dos alimentos interfere no orçamento das famílias a longo prazo. Tudo hoje, né, tem de acordo com o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, né, uma questão de globalização, e há um aumento dos alimentos. E alimentação é uma coisa que a gente faz várias vezes ao dia, todos os dias. Então, pequenos comportamentos inteligentes podem interferir e fazer um resultado muito interessante no orçamento. Gastos errados interferem e gastos inteligentes fazem com que você faça o seu orçamento sobrar e tenha um orçamento superavitário, que nesse momento de alta de juros é o recomendado para toda a população. E assim vai sobrar para uma alimentação mais saudável. Maria Fernanda Lopes, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Notícias em 30, primeira edição. O governo do estado de São Paulo abriu inscrições para bolsas de estudo para jovens músicos durante o Festival de Inverno de Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. Pessoas de todo o país podem participar e o prazo termina hoje. As informações com Rafaela Oliveira. O Festival de Inverno de Campos do Jordão entra neste ano na sua edição de número 55. O festival é famoso pelas belas apresentações com grandiosos coros e orquestras. E o governo estadual está oferecendo 140 bolsas de estudo para jovens músicos e para orientar aqueles que desejam concorrer a uma vaga. Vamos conversar com Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. É um festival extremamente importante, o mais relevante festival de música de orquestra, né, da América Latina, e por isso que o módulo pedagógico do festival é tão importante, tão concorrido e tão fundamental, porque é dele que saem grandes talentos daqui do Brasil, do estado de São Paulo, da América Latina, e olha, a gente recebe gente de todos os cantos do mundo. Então, o festival, né, as bolsas estão abertas para todas as pessoas, para além do estado de São Paulo, para além do Brasil. Então, a gente já teve aqui o ano passado, inclusive, a participação de ucranianos, colombianos. Secretária, qual a orientação para quem deseja concorrer a uma vaga? As pessoas precisam entrar no www.festivalcamposdojordão.org.br. Lá elas vão ver o edital que já está publicado, e o edital explica, né, todos os aqueles que estão habilitados a participarem, as idades que estão habilitados a participarem, quais são os instrumentos e os pré-requisitos que eles precisam ter, quais são as músicas, né, que eles vão ter que executar para poder concorrer na audição em que eles vão ter que participar, né? As inscrições mesmo vão acontecer do dia 12 ao dia 19 de maio no mesmo site. Nós conversamos com Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. Rafael Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. As notícias do esporte. O médico Samir Chaudi, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, oficializou a sua candidatura à presidência da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A chapa do dirigente leva o nome Futebol para Todos, Transparência, Inclusão e Modernização. E teve o registro subscrito por 25 federações, além de 10 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro Masculino. Para formalizar a participação na eleição da CBF, que está marcada para o próximo domingo, dia 25, é preciso ter apoio declarado de ao menos 8 federações. Como apenas duas delas, São Paulo e Mato Grosso, entre as 27, não endossam a candidatura de Chaudi, nenhum outro concorrente a princípio teria como se candidatar. O prazo para inscrição de chapas acaba amanhã. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, havia anunciado no último sábado que seria candidato à presidência da CBF. O dirigente afirmou que tinha apoio de outras federações, sem dizer quantas e quais. O registro da chapa, porém, fica inviabilizado considerando as normas do processo eleitoral. Com isso, Chaudi deve concorrer sozinho ao cargo máximo da confederação. Vamos a um breve intervalo conhecer mais sobre os apoiadores do jornalismo. Na sequência, você confere os detalhes da homilia do Papa Leão XIV na celebração que marca o início do seu pontificado. Notícias em 30. Atenção para os nomes dos ganhadores do Serra da Sorte do último domingo. Segunda rodada, R$5.000. Saiu para Paulinho Isidório. Sítio, Saco, Flores, vendedor, Iranildo. R$8.000 da terceira rodada. Saiu para Manuel Leite Bezerra, Cacimba do Meio, Fátima de Flores, vendedor, Kleber do Carro de Som. Poupança de R$1.000. Saiu para da Guia Siqueira, de Zenaldo Pneus, Centro de Itabira, vendedores Neto do Carro de Som e Zé Fernando. Joel Ferreira, bairro João Cordeiro, Itabira, vendedores Neto do Carro de Som e Zé Fernando. Reginaldo e Shaolin, Rua Dário José, Carnaíba, vendedor Shaolin. Giro da Sorte de R$750. Saiu para Antônio Cordeiro, Sítio Lagedo, Afogados, Engazeira, vendedora Deinha. Rafael Barbosa, Rua Nelson Alves de Souza, bairro Sobreira, Afogados da Engazeira, vendedor Neto do Carro de Som. E Família Vidal, Iguaraci, vendedora Cida. A todos os contemplados, parabéns. A você boa sorte no próximo domingo no Serra da Sorte. Multilimpo informa a hora certa. 7:18. Você já está sabendo da novidade na Rede Avistão? São os produtos de limpeza Multilimpo, que estão fazendo o maior sucesso. Os produtos Multilimpo deixam sua casa multilimpa. A Multilimpo tem os melhores produtos de limpeza para seu lar. Além disso, você, dona de casa, vai economizar muito, porque são produtos mais baratos e que rendem muito. Procure a Rede Avistão, procure Multilimpo. Limpo. Você recebe Bolsa Família ou Auxílio Brasil? Sabia que agora pode sacar seus benefícios na Rede Avistão? Isso mesmo, saque seu benefício sem custos adicionais e sem complicação. Tudo rápido, fácil e o mais importante, seguro. Visite nossas lojas e saiba mais. Saque de benefícios na Rede Avistão. Facilidade e segurança para você. A água adicionada de sais Santa Rita não é líder no mercado regional à toa. Tem qualidade inigualável por preço justo. É autorizada pelos órgãos de controle porque possui o mais alto valor de qualidade. No mercadinho, supermercados ou direto com o vendedor porta a porta. Peça Santa Rita. Qualidade tem nome. É Santa Rita. Tem, na Casas KM. Móveis de qualidade, tem? Tem. Eletrodomésticos, será que tem? Tem. Ah, será que tem colchões? Tem. Vem pra Casas KM. Tem, na Casas KM. Tem, na Casas KM. Tem. Melhor preço e qualidade, tem? Tem. Brinquedos ou presentes, será que tem? Tem. Cliente feliz é cliente KM. Na Casas KM tem. Notícias em 30, primeira edição. Já estamos de volta, aproveito para registrar a audiência de você que está nos acompanhando pela Rede Clarity de Comunicação em Rio Claro, São Paulo e por todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e Signis Brasil. As notícias do Vaticano. Foi a missa de início do Ministério Petrino do Papa Leão XIV. Ele agradeceu a todos os romanos e fiéis que foram à Praça São Pedro participar da celebração. As informações da Rádio Vaticano com Silvonei José. Fui escolhido sem qualquer mérito e com temor e tremor venho até a vós como um irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria, percorrendo convosco o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos unidos numa única família. Assim se apresenta o Papa Leão XIV, bispo missionário, neto de imigrantes e bispo de Roma número 267. As palavras simples e profundas da homilia da missa de início do seu pontificado neste domingo representam um programa que nos fala de uma alteridade e de um estilo. Uma alteridade porque em nosso mundo tão marcado pelas guerras, pelo ódio, pela violência, pelas divisões, a palavra humilde do sucessor de Pedro proclama o evangelho do amor, da unidade, da compaixão, da fraternidade, de um Deus que nos quer como única família. Uma alteridade porque pretende dar testemunho de amor, diálogo, compreensão, para derrotar o ódio e a guerra que começam no coração do homem. Quer ele impunhe as armas contra o irmão, quer o crucifique com a arrogância das palavras, que ferem como pedras. E um estilo, porque Leão lembrou que o ministério de Pedro é o de ser servo servorum Dei. O seu é um serviço de amor e de oferta da vida pelos irmãos. A Igreja de Roma preside na caridade e a sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Não se trata, portanto, de capturar os outros com a prepotência, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder, como em todas as épocas somos tentados a fazer, através do colateralismo, das estruturas, do protagonismo, do marketing religioso, das estratégias estudadas na mesa. Trata-se ao contrário, sempre e apenas de amar como fez Jesus. Por isso Pedro deve apacentar o rebanho sem nunca ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, tornando-se dominador das pessoas que lhe foram confiadas. Pelo contrário, ele pedido que ame mais, que sirva a fé dos irmãos, caminhando junto com eles. Nessas últimas palavras podemos reconhecer a imagem do bom pastor que o Papa Francisco tantas vezes nos apresentou. É a imagem do pastor que caminha à frente do rebanho para guiá-lo, no meio do rebanho para acompanhá-lo, sem se sentir superior ou separado. E também atrás do rebanho, para que ninguém se perca e para poder recolher os últimos, os mais cansados pela caminhada. O bispo missionário que hoje ocupa a cátedra de Pedro nos convida, portanto, a anunciar o evangelho do amor, sem nos fecharmos em nosso pequeno grupo, nem nos sentirmos superiores ao mundo. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvane José. O vice-presidente da República aqui do Brasil, Geraldo Alckmin, entregou ao Papa Leão XIV uma carta na qual o presidente Lula o convida para uma visita ao Brasil, em especial para a COP30, que vai ser realizada em Belém, no Pará, no mês de novembro. A entrega da carta foi nesse domingo, logo depois que o vice-presidente assistiu à missa que celebra o início do pontificado do Papa Leão. Na carta, Lula também lembrou que as relações entre Brasil e a Santa Sé vão completar 200 anos agora em 2026. A COP30 é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP, a edição de número 30. Esse é um encontro anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças climáticas. Segundo o vice-presidente, ao promover a paz, o Papa Leão XIV traz uma grande esperança para toda a humanidade. Notícias da Igreja. O Santuário Nacional de Aparecida entregou no último sábado as obras de revestimento da fachada leste da Basílica, que é a terceira etapa do projeto Jornada Bíblica. Os mosaicos recordam as passagens do livro do Gênesis, retratando a criação. A entrega foi marcada por um grande espetáculo a céu aberto que encantou os devotos de Nossa Senhora. O roteirista e diretor do espetáculo, Rômulo Barros, comenta o processo de produção desta grande festa. A criação foi desafiadora porque a gente tinha alguns desafios técnicos, né? Por conta, primeiro, o anexo, né? O anexo aqui na frente da fachada impossibilitaria algumas coisas, mas na história em si tinha uns paralelismos que os artistas fizeram, que é de retratar a criação lá no Gênesis, mas também dentro das cenas dos mosaicos a gente tinha uma narrativa bíblica do Novo Testamento, do Evangelho. Então traria Jesus para dentro desse contexto. Então, esse entendimento, como mostrar isso, como realizar isso dentro de um roteiro, foi sendo um desafio que a gente foi encontrando pelo caminho. Também como retratar, de certa forma, né, Adão e Eva, Caim e Abel, a maldade que existia ali naquele início, depois você falar de um dilúvio, falar de Noé, da sua família, da criação sendo salva pela arca, como mostrar isso. Como realizar algo que parecia tão grandioso assim dentro de um espetáculo. A Fachada Leste é uma conquista de toda a família dos devotos que, com empenho, dedicação e fé em Nossa Senhora Aparecida, ajudam a tornar possível o projeto evangelizador da Casa da Mãe. Padre Fábio Evaristo, missionário redentorista e administrador ecônomo do santuário, fez um agradecimento especial a esta família que reza e evangeliza. Lá na fachada leste do santuário, a gente percebe, né, o quanto que ali foi necessário um trabalho de união das pessoas. E a família dos devotos, ela é muito importante neste processo, porque ela está justamente ali atuando como evangelizadora, como aquela que realiza, que promove a evangelização. E esse trabalho que está acontecendo no santuário, o revestimento das fachadas, é uma expressão muito concreta deste trabalho evangelizador da família dos devotos, que há 26 anos vem vivendo esta missão, vem cumprindo a sua missão de evangelizar. A bela obra impressionou os devotos de Nossa Senhora, que com olhares atentos acompanharam todo o espetáculo e ficaram maravilhados com o que viram. É o caso da dona Elídia de Paula Pereira, da cidade de Cataguases, Minas Gerais. Bom, tá tudo muito lindo, a iluminação, os cantos, toda a história que está sendo narrada, é uma grande catequese nessa noite. Ser família dos devotos é efetivamente ser um gesto concreto de amor e devoção à Mãe de Deus que intercede por nós. Agora nossa jornada continua com o início das obras da fachada oeste, a última das quatro naves do santuário a ser revestida com os mosaicos. Nós ficamos por aqui. O Notícias em 30, primeira edição, volta amanhã às 7 horas. Você pode rever as notícias dessa edição pelo youtube.com/radioaparecida e outras informações você confere nos nossos boletins ao longo da programação. Trabalhos técnicos de Leandro Rodrigo e Robson Marcelo, equipe Master Web nas transmissões das redes sociais. Você continua sempre muito bem informado acessando o portal a12.com, pelo nosso aplicativo Aparecida e acompanhando a programação das emissoras de Inspiração Católica em todo o país. Um ótimo dia e excelente semana para você. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. edição. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Notícias em 30. O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acabe é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acabe diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acabe tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor. Participe do mês mariano na Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios. Tempo de fé, oração e devoção a Maria Santíssima. Programação de hoje: noite dedicada a Nossa Senhora das Graças pela Escola Monsenhor Antônio de Pádua Santos, comerciantes e comerciários, CDL, Avenida Manuel Borba e Rua Barão de Lucena. 18:30, terço mariano meditado na Catedral pela direção, professores, alunos e funcionários da referida escola, comerciantes e comerciários, CDL e moradores das ruas citadas. 19:00, celebração eucarística. Responsáveis: Escola Monsenhor Antônio de Pádua Santos, comerciantes e comerciários, CDL e moradores das ruas citadas. Mês Mariano 2025. Transmissão ao vivo pela Rádio Pajeú, uma emissora de fé. Casa Forte tem o melhor preço, mais baixo da cidade, só esperando você. Na Casa Forte tem tudo em tintas, argamassa e cerâmica pra melhor te atender. Na Casa Forte sua obra é nossa, massa corrida, lavatório, tudo em elétrica, encanação, acabamento e forro PVC, e fazemos entrega na sua casa. Pode vir pra Casa Forte, a gente tá bem aqui. Nosso preço é cobiçado, aqui você tem comprado e logo vem de novo. Casa Forte, Travessa João da Cruz, 390, Afogados na Ingazeira. Rádio, o seu companheiro de todas as horas. Quem liga o rádio tem de tudo, além da boa música, sempre selecionada com muito carinho. Quem liga o rádio tem informação de credibilidade. No rádio tem sempre uma palavra de otimismo, tem evangelização, tem utilidade pública, tem prestação de serviço e tem esporte. O rádio tem muita interatividade, é participativo, é ágil, dinâmico, está em todos os lugares e tem compromisso com você, amigo ouvinte. Por isso, quem liga o rádio tem tudo. Rádio Pajeú 99,3 FM, 24 horas no ar. Pajeú. ZYR 738. 99,3 Rádio Pajeú. A pioneira do sertão pernambucano, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, Afogados da Ingazeira, Sertão do Pajeú, Pernambuco. O programa que você vai ouvir é oferecido pelos sócios contribuintes da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Senhor meu Deus, aqui estou. Aqui estou cansado só. Dos irmãos, queridas irmãs, ouvintes deste encontro de fé, apresentado pela paróquia do Senhor Bom Jesus dos Remédios. Na apresentação, o Padre Miguel, bom dia para todos. Estamos no coração do tempo pascal. Cristo ressuscitou. Estamos na quinta semana da Páscoa. Ele venceu a morte e sua vida nova transforma tudo. Por isso que Jesus ressoa no seu testamento em nosso coração: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento, que é novo, sempre novo, faz com que realmente no dia a dia eu possa fazer Páscoa. Jesus nos conhece, nos ama, e ele nos conhece por dentro. Por isso eu convido você, meu irmão, a se iluminar do Espírito Santo, procurar cumprir esse mandamento que será sempre novo, principalmente se eu tiver dificuldade de perdoar, de estar próximo das pessoas que me ofendem, estar próximo das pessoas que sofrem. Amar é um amor ativo que Jesus nos pede, um amor que denuncia todo tipo de maldade presente na nossa vida ou ao nosso redor. Pense nisso. Vamos fazer Páscoa. Deixe Cristo ressuscitar na sua vida. Seja um vencedor, seja um vitorioso, fazendo uma verdadeira Páscoa. Vamos ouvir essa bela canção, invocando o Espírito Santo sobre nós. querido povo de Deus, levando ao coração de todos uma mensagem de fé e de esperança, levo a todos a palavra de hoje, segundo o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 21 ao 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhes: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e o faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é a minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no clima pascal. Já nos aproximamos mais da metade desse tempo forte da graça do Senhor, onde contemplamos que Cristo ressuscitou. Ouvimos a palavra de Deus nesse dia 19 de maio, aonde o amor ao Senhor não se dá exteriormente por palavras ou de boca. Pelo contrário, é preciso acolher e observar os mandamentos do Senhor, colocando-os em prática. Quanto maior a nossa intimidade com a palavra de Deus, maior é a nossa identificação com Jesus na vivência do amor. O amor foi a fonte inspiradora de Jesus. Quem observa e põe em prática suas palavras, com certeza o ama verdadeiramente. E aqui vem um questionamento: nós o amamos de verdade? Colocamos em prática seus ensinamentos? Acolher a mensagem do Mestre e colocá-la em prática é dar a Deus uma resposta de amor. Viver esta dinâmica de escuta, de resposta, é estar continuamente em comunhão com Ele, com Deus e com os irmãos. Deus, nosso Pai, quer participar da nossa vida e quer que nós também participemos da vida do outro, no sentido de criar laços de ternura, de cumplicidade entre os irmãos, principalmente quando a dor do outro me incomoda e eu faço com que alivie tamanha dor. Quando procuramos corresponder ao amor de Deus manifestado em Jesus, estamos fazendo nosso coração a sua morada. Um coração habitado por Deus torna fonte de vida no mundo. Quem ama faz a vontade da pessoa amada. Portanto, se amamos verdadeiramente a Deus, faremos a sua vontade, e a sua vontade é que todos nós vivamos no amor. O amor é a vida de Deus em nós, e Jesus é a revelação maior deste amor. Ninguém se realiza longe do amor. A falta do amor nos paralisa, pode até nos causar doenças, pois o amor é vital em nossas vidas. É a força que nos move, o alimento que nos sustenta. Porque se eu guardar algo contrário ao amor, por exemplo, ao ódio, a vingança, eu com certeza, no mínimo, adoeço. No evangelho de hoje, Jesus, no seu discurso de despedida, passa para os discípulos suas palavras, suas últimas instruções, deixando claro que a vida cristã deve ser alicerçada no acolhimento, na observância de seus mandamentos, e tem como fundamento o amor. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Jesus se manifesta a aqueles que o ama, pois estes guardam as suas palavras. Para o mundo, ele não se manifesta, porque o mundo despreza as suas palavras muitas vezes. Mas Deus se manifesta em você. Está ouvindo, Tito Barbosa? Está ouvindo, querido ouvinte? Deus se manifesta em você, que você é o guardião da palavra de Deus. A palavra de Jesus não encontra ressonância num coração de quem não ama. E muita coisa que o mundo apresenta é contrário ao amor, porque o mundo de hoje apresenta muitas vezes o ódio, a vingança, tantos sinais de morte. Guardar a palavra de Jesus é o mesmo que trazer para a nossa vida o seu modo de viver. Quem guarda a sua palavra caminha com segurança, não teme os desafios, porque qualquer que seja a circunstância, ele poderá contar o Espírito Santo, que o fará recordar cada passo dele. A palavra de Jesus guardada no nosso coração é como um manual de instrução. Nos orienta, nos dá força, nos encoraja. Jesus assegura a todos nós que os acontecimentos que estavam por vir não poriam fim na relação entre eles, pois o Pai lhe enviará o Espírito Santo, que lhe recordaria tudo o que lhe havia ensinado enquanto permaneceu com eles. Portanto, por meio do Espírito Santo, Jesus estaria novamente com eles. Quando você amanhecer o dia, invoca o Espírito Santo, peça o dom de amar. Peça ao Espírito Santo o dom da ternura, o dom do bom humor, o dom de perdoar. Peça ao Espírito Santo o dom da alegria, mas principalmente do amor, que tudo passa pelo amor. Vamos ouvir uma bela canção. que não importa a situação que você esteja, Ele estende a mão para você e te levanta de novo, filho. Levanta, levanta. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse segundo bloco do nosso encontro de fé, ofereço uma catequese sobre amar e conhecer Deus. Na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7, amemos uns aos outros. Nos lembra de maneira especial este mandamento de Jesus. Ele é tão familiar. Devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. O discípulo de Jesus mais amava disse isso. Nos chama a atenção para um detalhe simples. E esse detalhe me convida a uma conversão. Porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Temos dificuldade em aceitar essa verdade. Principalmente já temos um certo tempo de caminhada e trabalhado com as coisas de Jesus. Não é desesperador pensar que após muitas experiências de Deus, muitos encontros, retiros, momentos de adoração que fazemos, textos rezados, missas celebradas, ou participadas, ainda hoje, escutando as provocações de Deus pela palavra, nos questionamos sobre o amor. Não podemos nos esquecer que a misericórdia do Senhor é eterna e sua fidelidade dura para sempre. É a expressão maior do amor de Deus, a sua misericórdia. Por isso o Senhor olha no nosso coração e vê a fé de seu povo, vê a nossa fé. E sendo o próprio Deus amor, Ele reconhece as nossas lutas, nossos sofrimentos, o quanto queremos acertar e chegar ao céu. Mas não podemos fechar os nossos olhos e muito menos os corações para a realidade que temos que amar se quisermos conhecer Deus. E amar não só aqueles que nos querem bem, mas todos. O mundo quer que acreditemos que seja muito difícil amar, nunca esqueçam disso. Pregar um outro tipo de amor, muito diferente do amor verdadeiro. Encontramos no mundo de hoje, descrito pelas profecias de Oséias, que não há mais fidelidade nem amor, nem conhecimento de Deus nesta terra. Juram falso, mentem, matam, roubam, cometem assassinatos, um atrás do outro. meu povo está se acabando por falta de conhecimento de Deus, já dizia o profeta Oséias, está lá no capítulo 4. E nós temos o dever de mostrar com a graça do Espírito Santo que é fácil amar. Vejamos como se torna mais fácil se começarmos nas coisas mais simples, cumprimentando-nos uns aos outros que passam por nós, pelo nosso caminho, desejando-lhe um bom dia, sermos solícitos, ajudarmos uns aos outros, estendendo a mão quem está caído, levar carinho e afeto a quem precisa, perdoar aqueles que para nós são imperdoáveis, não fazermos distinção de pessoas, tirar todo preconceito, conhecer o outro através do amor. Cada pessoa que está à sua volta precisa experimentar o amor de Deus. E eu sou tanto portador como receptor desse amor. Preciso experimentar Deus no amor. Faça isso. Tente observar a partir de você mesmo quantas vezes você precisa amar o outro, perdoando, acolhendo, sendo amoroso, carinhoso, bondoso, misericordioso. Pergunta a você mesmo: existe amor dentro da tua família? Existe amor no teu trabalho? Existe amor na sua vida? Você está amando a si mesmo? Tem pessoas que esquecem de amar a si mesmos. Ame a si mesmo. Se encha do Espírito Santo. Deixe o amor de Deus transbordar em você. Lembre-se que o amor é paciente, não é invejoso. Não se alegra com a injustiça, diz São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Experimente o amor de Deus. Conheça Deus. Vale a pena. Senhor meu Deus, aqui estou. Irmãos, queridas irmãs, estamos chegando ao término do nosso encontro de fé. Mais uma vez agradeço a todos os ouvintes e aproveito o espaço para levar a nossa agenda paroquial nestes dias. E convidar a todos, né, para participar a cada noite durante a semana inteira do novenário a Nossa Senhora das Graças em nossa catedral, dando ênfase principalmente na terça-feira, que nós temos a nossa devoção ao Divino Pai Eterno. Meus queridos, também levo a todos a nossa agenda paroquial diante de algumas comunidades, as quais nós iremos celebrar esses dias. Na próxima quarta-feira, dia 21 de maio, estarei visitando a comunidade de Santo Antônio I e na oportunidade farei a primeira Eucaristia de algumas crianças. Na próxima sexta-feira, teremos missa na Capela de Nossa Senhora de Lourdes, lá na Pitombeira. Lembro também a todos que na próximo sábado, às 8:30 da manhã, tem missa na Catedral e à noite é a primeira Eucaristia na comunidade do Sombrais com algumas crianças. E no próximo domingo teremos as duas missas como de costume em nossa catedral, às 7 horas da manhã e às 18 horas. E na comunidade de São Sebastião, a primeira Eucaristia de algumas crianças. Agradeço a você, meu irmão, minha irmã, pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Só o teu amor renova tudo em nossa vida. Best. Esta transmissão é possível graças aos sócios contribuintes da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Seja sócio, contribua com esse projeto de comunicação e evangelização. Procure a Secretaria da Rádio Pajeú e pague com boleto bancário. Você também pode contribuir através da internet no link sócio contribuinte no nosso site. Multilimpo informa a hora certa. 8:01. Você já está sabendo da novidade na Rede Avistão? São os produtos de limpeza Multilimpo, que estão fazendo maior sucesso. Os produtos Multilimpo deixam sua casa multilimpa. A Multilimpo tem os melhores produtos de limpeza para seu lar. Além disso, você, dona de casa, vai economizar muito, porque são produtos mais baratos e que rendem muito. Procure a Rede Avistão, procure Multilimpo. Super Pajeú, um show de notícias. ZYR 738. 99,3 Rádio Pajeú. A pioneira do sertão pernambucano, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Ingazeira, sertão do Pajeú, Pernambuco. Vem aí mais um programa com informação, música, prestação de serviço e o padrão Pajeú de qualidade. Manhã Total, oferecimento, Grupo JM, com Farmácia dos Municípios, Maria do Carmo Diagnósticos, Clinical Center e Farmaplus Distribuidora e Avistão Supermercado, economia todo dia, em Afogados, Carnaíba, Iguaraci e Sertânia. Olha só quem voltou aqui pra Rádio Pajeú, trazendo informação no programa Manhã Total. Essa equipe é show, sempre mais uma novidade, fazendo o seu dia a dia muito mais especial. Dentro de cada assunto, Nil Júnior faz a resenha, sempre imparcial, a denúncia que cê tenha aqui na Manhã Total. Sempre fazendo o seguinte, dando voz a quem merece participar, sendo ouvinte. Aqui tem música pra você que quer escutar, e sobre esporte, cê também vai se informar. Na Rádio Pajeú, Nil Júnior vai te falar, isso é Manhã Total, que agora vai começar. Se tem notícia, aqui você vai escutar a reportagem, que você vai se informar. Na Rádio Pajeú, Nil Júnior vai te falar, isso é Manhã Total, que agora entra no ar. Show! Manhã Total, Total. Alô, amigos, bom dia! Em Afogados da Ingazeira e no Pajeú, tempo nunca para. 8:04, 8:04 agora, nesta cidade maravilhosa. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos, viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Feira, dia 19 de maio de 2025, dia de São Crispim de Viterbo, dia de físico do estudante de direito e dia do defensor público. Começou aqui na Pajeú. Manhã Total. As lideranças de governo e oposição da Câmara hoje no debate das 10. Nós vamos conversar com o líder da bancada governista Raimundo Lima e o vice-líder da oposição Edson dos Cosméticos. As sessões na Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira têm sido movimentadas com o debate entre governo e oposição. Claro, gestão Sandrinho, o que vai bem, o que precisa melhorar, a defesa de um, os questionamentos do outro, você participando, dizendo quem tem razão no debate de hoje. Participe pelo telefone, pela internet, pelo zap, com Raimundo Lima e Edson do Cosmético, hoje, no debate das 10, oferecimento da Galeria São José, fale com Valtinho, e do consultório odontológico do doutor Pedro Silvio. Construindo ou reformando? Na Galeria São José você encontra tudo o que precisa. As esquadrias de alumínio da linha Suprema são o grande destaque. Box de esquadrias de alumínio para banheiros e armários com design moderno e acabamento impecável. Molduras, espelhos, vidros, pisos, revestimentos e agora toda a linha de tintas Lucrilar. Aqui você parcela tudo em até 12 vezes no cartão. Aqui é fácil fazer, só falar com o Valtinho. Porque o Valtinho tá sempre pensando no que é de melhor pra você, cliente. Passe na Galeria São José e descubra como é fácil dar um toque especial à sua obra. Galeria São José. Odontologista especialista em implante, doutor Pedro Silvio. Quais são os benefícios dos implantes dentários? Os implantes dentários permitem que mais pessoas escolham sorrir todos os dias. Quando corretamente planejado, esse tipo de tratamento é o melhor que existe para substituir dentes ausentes. Rua Barão de Lucena 55, no centro de Afogados da Engazeira. Fone Zap, operadora 87 99943 0030. Em Tabira, 998193202. E em Recife, no Rio Mar Trade Center, no operadora 81 99883 5555. Manhã Total. São 8:08, 8:08 agora em Afogados da Engazeira. Se tem problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, entre em contato conosco no nosso programa. Sua denúncia não fica sem resposta. Traga o assunto para o programa. Se tem problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, no nosso programa, sua denúncia não fica sem resposta. Seja repórter popular do programa. Repórter popular. Já tem gente falando comigo, a Maria Pereira, dizendo: Nil, peça para o encarregado da iluminação pública mandar vir na Queimada Grande trocar a lâmpada do poste que queimou. É o primeiro poste da entrada da Queimada Grande, do lado esquerdo, fica muito escuro. É próximo às primeiras casas. O número do poste é S1182. Agradece a Maria de Fátima. Eu estou encaminhando aqui para o setor de iluminação pública do município. A chuvinha ontem, né? É aquela chuva de apagar poeira, né? Choveu aí na sua comunidade, foi bom, foi ruim? Me dê notícia, esse inverno irregular que a gente tá vivendo, né? Então, a gente tá acompanhando chuvas irregulares, infelizmente, e o tempo mostrando a vegetação verde, né? A caatinga é muito resiliente, mas é o que a gente chama de seca verde, né? Não chove o suficiente para o plantio, mas chove para manter a vegetação da caatinga, que, como eu disse, é muito forte, muito resiliente. São 8:10 agora. Pernambuco, justiça condena acusado de feminicídio a 26 anos de prisão. Iveson Gomes traz os detalhes. O Tribunal do Júri de Ouricuri, no sertão do Araripe, condenou Carlos André Alves de Souza a 26 anos de prisão em regime fechado por feminicídio. O Conselho de Sentença acatou a acusação do Ministério Público de Pernambuco, que apresentou duas qualificadoras e uma causa de aumento de pena. O caso foi conduzido pelo promotor de justiça Márcio José da Silva Freitas. O réu matou a companheira Andréia Santos da Silva, de 29 anos, com um golpe de faca no coração, na frente dos filhos do casal. A vítima morreu nos braços da mãe e deixou 6 filhos órfãos, sendo 4 deles filhos do agressor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ivison Gomes. Terrível esse tipo de crime, né? O que é que o povo tá falando comigo aqui? São 8:12, agora 8:12. Bom dia, Ney Júnior. Bom dia. Oi, Valdinei. A cola na chuva aqui deu uma serenada boa ontem. Serenou. Né? Andou correndo água na biqueira. Pela noite também caiu uma serenada boa, tá bom. De qualquer modo é melhor do que nada, né? É verdade, amigo. Obrigado, Graça. Bom dia, Neil. Aqui em Bitiranga, vizinho com o Antônio, graças a Deus foi uma chuvinha boinha, na paz. E tudo que vem de Deus é bom para nós. É bem-vindo, né? É verdade. Obrigado, Graça de Bitiranga. Obrigado, Graça. Bom dia, Nejo, Pedro, aqui tá Bita. Estamos aqui, eu e o Orito, brincando de fazer um curral e na escuta. Fui ontem aí em Afogados, aí na ABB. 100% o lugar, viu, Machai? Eu confirmo, a qualquer um pode ir, que é bom, o ambiente é... Ah, gostou da ABB. Sossegado. Bom dia, amigo. Os cantores que estavam aí, né? Cleito e Luana. Cleito e Luana. Muito, entendeu? Valeu. Ah. Pronto, um abraço. Bom dia, Neu Júnior. Uma segunda-feira abençoada por Deus para todos nós. Aparecida Ramos. Aparecida, cadê a notícia da chuva? Bom dia, amiga. O Edjane quer falar? Fala, Edjane. Bom dia, Neu. Neu, Edjane Silva. Aqui é Antônio, Rua Antônio de Oliveira, na esquina da... onde tem a bodega do Zezinho Cordeiro. Foi feito um buraco pela Compesa. Esse buraco... foi colocado uma terra, mas já afundou demais e está quase intransitável. Veja quem é responsável aí, se é a Compesa, se é alguém da prefeitura ou se é alguma empresa para tomar as medidas cabíveis, porque é imoral um negócio desse, rapaz. Acaba cava um buraco e deixa lá afundando, daqui um dia só vai passar caminhão, carro baixo não vai passar não. Se foi a Compesa que abriu, quem fecha é a prefeitura. Com esses reparos que a Compesa faz. A gente já encaminhou aqui. Vamos pro zap. Quem mais quer falar comigo aqui, dando notícia, falando de chuva, falando de outra coisa, traga o assunto, diga. Olá, Nil Júnior, bom dia. Amanhã chove aqui da cidade de Itabira, Nil Júnior. Tudo bem, Nil Júnior? Um tudo abraço bem. A você, a todos da Rádio Pajeú. Amanhã chove aqui da cidade de Itabira, meu amigo. Aqui em Itabira deu uma serenada boa aqui em Itabira ontem à noite. Apagando bem a poeira, esfriando o clima, Nil Júnior. Um abraço a você e para todos da Rádio Pajeú. Bom dia. E o clima deu uma virada, né? Esfriou. O professor Romildo dizendo que em Arco Verde muita chuva desde sábado, inclusive essa noite e madrugada. Pois é, eu vi imagens de Arco Verde, o clima muito gostoso. Arco Verde que nesse período esfria para valer. Nil, tem um grande estouramento da Compesa no início da ponte Dom Francisco. Tá dizendo o Jânio Carlos aqui, estamos encaminhando para a Compesa. É mais um problema com a Compesa. Afogados é um queijo suíço com tanto buraco, né? Infelizmente. Fala, Doquinha, o que é que é? Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes. Oi, Doquinha. Ai, do Pajeú. Bom dia. A minha bronca, Nil Júnior, é com a Compesa. A Compesa soltou a água na sexta-feira à noite. Quando foi de manhã, não tinha um pingo d'água, rapaz. A pessoa chega no sábado, trabalha o sábado todinho, aí no domingo quer fazer uma limpeza, lavar o carro, lavar a moto, limpeza da casa. Não tem um pingo d'água nas torneiras, rapaz. Isso é falta de educação, rapaz. A gente está pagando, deixa a água pelo menos 2 dias. É Doquinha do que está falando. Ok, eu encaminhei aqui para a Compesa, tá? E estou cobrando providência. Você está dizendo aí que a distribuição começou e não foi a contento, que desligaram, fecharam o registro para ir muito cedo. A Dejanira de Buenos Aires está dizendo que lá teve uma chuvinha molhadeira, está dizendo, dando o relato dela aqui. Obrigado a ela pela audiência. O Manuel Messias está aqui também. Fala, Manuel. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia. Aqui, Manuel, de Sertão. Está chovendo desde sábado aqui. Chuvinha boa aqui em Sertão. Sertânia, chovendo desde sábado. Da Paz no Serrote Verde, dizendo que lá choveu bem. Josefa tá falando. Fala, Josefa. Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Josefa de Tavares. Tavares. Uma chuva boa ontem de tarde aqui em Tavares, na Paraíba. Uhum. Ok, coisa boa. Cícero, fala, Cícero. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia. Pajéu. E, Júnior, eu gostaria que você desse um alô a Carnaíba, prefeito de Carnaíba. Entendeu? Porque a gente pede um pipa d'água e é 2, 3 meses que chega um pipa d'água. Eu já estava quase vez que fui pedir pipa d'água, daquela vez que eu reclamei, não chegou ainda. Mas eu creio que de hoje para amanhã essa água aparece, que você vai dar uma cobrada aí. E quem mais sabe que você cobrando chega é nós. Valeu, Cícero, um abraço. Estou pedindo para a produção manter contato com a prefeitura de Carnaíba, informando aí sua demanda de água. Cícera tá na Engazeira. Fala, Cícera. Bom dia, Nil Júnior. Aqui é a Cícera da Vila São José de Engazeira. Nil, aqui deu um sereno e bom. Serenou bem. Ok, então. Bom sereno. Graças a Deus. São 8:17 agora. Júnior, a voz do povo na Pajeú. Pajeú. Quem participa da Manhã Total concorre a prêmios. Tem óculos de sol ou armação da Ótica Estilo. Quem compara a compra nas Óticas Estilo, não faça seus óculos antes de passar nas Óticas Estilo e aproveite nossas promoções. Todas as armações com 20% de desconto. E mais, armações a partir de R$50. A única ótica que disponibiliza laboratório próprio totalmente digital. Entregando seu óculos visão simples com grau até 2 em apenas 20 minutos. Vá conferir o que estamos anunciando, disponibilizando o exame de vista todos os dias. Faça uma visita ou ligue 99805-5024 e confira o que estamos anunciando, cobrindo qualquer orçamento. Ótica Estilo, conforto, preço baixo e qualidade com estilo. Jantar com acompanhante na Flowers Culinária Oriental. Atenção, amantes da boa gastronomia. Que tal saborear pratos incríveis da culinária oriental? Na Flower Culinária Oriental, você encontra temakis, hot dog coreano, hambúrguer de sushi, deliciosas parmegianas, yakisoba e muito mais. Estamos na rua Professor Vera Cruz, 8, em Afogados da Engazeira. Faça seu pedido ou reserve sua mesa pelo WhatsApp 87 99 56 93 94. Siga-nos no Instagram @flowerculinariaoriental e aproveite nossas ofertas diárias. Esperamos por você. Tem prêmio do mês. Oferta das Casas KM, nossa loja. Tem na Casas KM. Móveis de qualidade. Tem. Eletrodomésticos, será que tem? Tem. Ah, será que tem colchões? Tem. Vem pra Casas KM. Tem. Na Casas KM tem. Na Casas KM tem. Melhor preço e qualidade. Tem. Tem. Brinquedos ou presentes, será que tem? Tem. Cliente feliz é cliente KM. Uma cesta de produtos skin e prêmios em dinheiro. Super Pajeú, um show de notícias. Hello, listener from Radio Pajeú. You still don't know how to speak English? So come and join the Descomplica English School. Não entendeu o que a professora falou? Então, Descomplica English é pra você. Cursos de inglês e espanhol para turmas de todas as idades, com foco na conversação. Eleita a melhor escola de idiomas no prêmio Destaques do Ano. E para quem ouviu esse anúncio, tem promoção. Desconto de 15% na matrícula. Senador Paulo Guerra, 107, WhatsApp 87996003743. Descomplica English. Olha, tá na hora do café com leite. Pra mim não tem talvez. Café Maratá, o melhor café que há. E o leite é Piracanjuba. No Avistão, na bodega, no Atacadão. Peça Piracanjuba. Café Maratá e Piracanjuba, parceiros da Manhã Total. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor. Participe. participe do mês mariano na Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios. Tempo de fé, oração e devoção a Maria Santíssima. Programação de hoje: noite dedicada a Nossa Senhora das Graças pela Escola Monsenhor Antônio de Pádua Santos, comerciantes e comerciários, CDL, Avenida Manuel Borba e Rua Barão de Lucena. 18:30, terço mariano meditado na Catedral pela direção, professores, alunos e funcionários da referida escola, comerciantes e comerciários, CDL e moradores das ruas citadas. 19:00, celebração eucarística. Responsáveis: Escola Monsenhor Antônio de Pádua Santos, comerciantes e comerciários, CDL e moradores das ruas citadas. Mês Mariano 2025. Transmissão ao vivo pela Rádio Pajeú, uma emissora de fé. Você que é trabalhador ou trabalhadora rural, saiba que só o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do seu município tem uma história de lutas por seus direitos. E isso o sindicato faz junto com a FETAP e a CONTAG. O Movimento Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais tem muitas conquistas: acesso à terra e à água, assistência técnica, aposentadoria especial, salário maternidade. Programas como de aquisição de alimentos, PAA, e de alimentação escolar. PENAI. Só o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais representa a luta por seus direitos e pela qualidade de vida da sua família. Tá sabendo da novidade? O governo de Pernambuco, através da Compesa, acaba de lançar a Tarifa Social Pernambucana, um programa que dá 55% de desconto na conta de água e esgoto para pessoas com renda de até meio salário mínimo cadastradas no Cade Único. Mais dignidade, saúde, justiça social e qualidade de vida para os pernambucanos. São mais de 1 milhão de beneficiados em todo o estado. É cuidado que muda vidas. Governo de Pernambuco. O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acabe é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acabe diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acabe tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. No Doutora Verônica Simões, médica, ginecologista e obstetra, pelo INIP, realizando planejamento familiar, consulta ginecológica, pré-natal de alto risco, citologia oncótica, colposcopia, CAF, cirurgia de alta frequência, biópsia do colo uterino, inseção de DIU e implanon, além de cirurgia obstétrica, em atendimento na clínica Samed, em Tabira. Contato 87-3847-1481, na Duomedic Clinic, em Afogados da Ingazeira. Contato 87-99915-6023. Marque já seu atendimento com a doutora Verônica Simões. Já imaginou ter a internet dos sonhos com muito mais diversão e velocidade? Agora você assina o pacote especial da Speed in Telecom e leva junto Globoplay, Telecine, Premier e até Exit Lag para otimizar os seus games, filmes e séries exclusivas, esportes ao vivo e conexão rápida para jogar sem travar. Vem para Speed in Telecom. Mais informações: 999504064 ou 3838-1694. Acorda, agricultor e agricultora familiar. Está na hora de resolver sua situação e voltar a produzir com o Desenrola Rural. Aproveite grandes descontos de até 80% para liquidar sua dívida e de até 65% para renegociar. Se você é agricultor ou agricultora familiar ou cliente agroamigo Banco do Nordeste, ligue 0800-728-3030 e descubra se você é um beneficiário. Banco do Nordeste, Governo Federal. Super Pajeú, 65 anos, no coração do povo. No coração do povo. Coração, essa máquina incansável, impulsionando sonhos, irrigando vida, símbolo do que o ser humano tem de mais sublime. Para cuidar desse milagre, ninguém está trabalhando tanto com tanta paixão como o Dr. Antônio Godet. Investindo no que existe de mais avançado em cardiologia, ou melhor, em acompanhamento, diagnóstico e tratamento, realizando consultas, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Em atendimento na Clínica Samed, em Tabira. Contato 87 3847 1481. 99924-2160 e na Duomedic. Clínica, na rua Décio Amaral Padilha, 194, Centro, Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Contato 87 99915-6023. Doutor Antônio Godet, cardiologista. Esta semana no Cine São José. Vamos nessa. O lançamento dos estúdios Marvel, Thunderbolts, Os Novos Vingadores. Tem toda a cara de uma equipe que vai alcançar a glória. Não esquece o seu motivo para lutar. Karate Kid, lenda. Quando entender isso, estará pronto. De Wilma Queiroz, O Bem Virá. 13 mulheres grávidas na construção de um barreiro, na seca de 1983. E Homem com H, a história de Ney Matogrosso. Veja a programação completa em arroba Cine São José. Maria de Nazaré, Maria me cativou. A paróquia e santuário de Nossa Senhora de Lourdes em Solidão tem a honra de convidar os devotos e as devotas de Nossa Senhora para celebrar o mês de maio na gruta, todos os domingos às 8:30 da manhã. No último domingo de maio, dia 25, será realizada a coroação da imagem de Nossa Senhora. Após a missa, haverá o sorteio da paróquia ou grupo que terá a honra de coroar a imagem no próximo ano. Convidamos todos a participar deste ato de fé e amor. Venham juntos celebrar a devoção a Nossa Senhora. Com Maria, somos peregrinos de esperança. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo. A pomada negra é poderosa, pois tem ação analgésica e anti-inflamatória, eliminando assim as dores causadas pelo reumatismo, dores musculares, dormências, formigamentos e inchaço nas articulações. Chega de sofrer com dores na coluna, nos joelhos, nas pernas, nos ombros, nas costas e com a fibromialgia. Use agora mesmo a poderosa pomada negra e dê adeus às dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Você quer variedade? Quer preço bom? Quer tudo em um só lugar? Então corre pro Magazine Popular e Paraíso dos Presentes. Aqui tem tudo, tudo, tudo mesmo. Material escolar pros estudos, decoração para sua casa brilhar, brinquedos pra criançada se divertir, papelaria com tudo que você precisa, utilidades do lar pra facilitar o seu dia a dia e a maior variedade que você já viu. E tem mais, parcelamos suas compras no cartão. Magazine Popular, Avenida Manuel Borba 181 e Paraíso dos Presentes, número 10, Centro. Magazine Popular e Paraíso dos Presentes. Alegria em encontrar tudo o que você precisa em um só lugar. A violência nem sempre vem da rua. Começa em casa. E nem sempre começa com um tapa. Quando ele tenta te isolar, te rebaixar, te intimidar, já é violência. Quem cruza um limite pode cruzar todos, porque amor não fere, não mata. Toda mulher tem direito de viver sem medo. Sua voz pode evitar uma tragédia. Diz que 190 e denuncie. Governo de Pernambuco. A Climax Clínica Médica Dr. Alan Xavier já está de portas abertas para cuidar da sua saúde ocular, sob a responsabilidade do Dr. Alan Xavier, especialista em oftalmologia clínica e cirúrgica, glaucoma, conjuntivite, uveítes, urgências oftalmológicas e prescrição de óculos de grau. Também realizamos cirurgias de catarata a laser, pterígio, glaucoma, tumores oculares, plásticas oculares e muito mais. Climax, Avenida Aparício Veras, 430, próximo à Casa de Saúde, Dr. José Void de Moura. Telezap 87996292496. Siga-nos também no Instagram, arroba Climax _ Tabira. Climax, especializada em você. Rádio Pajeú 99,3 FM. 24 horas no ar. Pajeú. ZYR 738. 99,3. Rádio Pajeú. A pioneira do sertão pernambucano. Uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Ingazeira. Sertão do Pajeú, Pernambuco. Pajeú. São 8:31, 8:31. A pomada negra é poderosa, alivia as dores causadas pela artrite, artrose, bursite e tendinite. Se você sofre com dores nas articulações, nas juntas, bico de papagaio, hérnia de disco, gota, reumatismo, dormências e cãibras, use a pomada negra. Dores nos joelhos, pernas, braços, pescoço, ombros, nas costas e nos nervos estão te deixando todo entrevado? Dê adeus a essas dores usando a potente pomada negra. Ela também tem em aerosol, a versão aerosol, pomada negra original. Tem o nome Natubil escrito no frasco. Recuse imitações. Manhã Total. Canal Aberto. Apoio da farmácia dos municípios, mais que a farmácia, sua segunda família. Há 35 anos, a farmácia dos municípios tem o privilégio de fazer parte da sua vida, promovendo saúde e bem-estar com dedicação. São décadas marcadas por histórias de superação e momentos que fortalecem a nossa missão de ser mais do que uma farmácia, ser um verdadeiro amigo. Renovamos diariamente nossa dedicação em entregar serviços de qualidade, com inovação constante e um cuidado excepcional que vai além do esperado. Farmácia dos Municípios. Há 35 anos, uma empresa do grupo JM. E tem Maria do Carmo Diagnósticos, Farma Plus, distribuidora e Clinical Center. Nesse mês das mães, o Maria do Carmo Diagnósticos oferece todo o suporte necessário para garantir uma gestação tranquila e saudável, bem como um início de vida seguro e feliz para os bebês. Dispomos de uma gama completa de exames especializados para gestantes e bebês, incluindo pré-natal, teste do pezinho, sexagem fetal e outros. Agende seus exames com quem entende. Vem pro melhor. Maria do Carmo Diagnósticos, uma empresa do grupo JM. Pensou em materiais médicos hospitalares, produtos de laboratório, odontológicos, produtos ortopédicos e de fisioterapia? Pensou Loja Farma Plus. Você encontra uma diversificada linha de produtos para atender a sua necessidade. Sua saúde não tem preço, mas na Loja Farma Plus custa menos. A Loja Farma Plus tem o que você precisa com os menores preços. Ligue 3838-1652 ou pelo WhatsApp 991-615675. Rua João Domingo Sobrinho, número 91, bairro Manuela Valadares, vizinho à subestação da CELP Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Uma empresa do grupo JM. Atenção para os especialistas do Clinical Center. Tem a psicóloga Adriana Godê, o psicólogo André Nogueira, o ortopedista e reumatologista André Peixoto, a pneumologista e alergologista Anne Valéria, o endocrinologista Dr. Antônio Fernandes, o dentista Haroldo Xavier, a nutricionista Camila Andrada, a ginecologista Camila Germano, a nutricionista Karine Gomes, Clarice Vasconcelos, psicóloga, o enfermeiro dermatológico e podólogo Cleiton Oliveira, o psicólogo Douglas Alcântara, a massoterapeuta Elizabeth Almeida, a nutricionista Giovana Brito, Joane Veras, especialista em vacinas, o nutricionista Juan Nogueira, a fisioterapeuta Karen Tenório, o urologista Luiz Augusto, o ultrassonografista Maxwell Maia, a pediatra Mariana Melo, a pedagoga e psicopedagoga clínica Maíra Pires, a neuropsicopedagoga Micaele Cordeiro, doutora Mirtes Gonçalves, neuropsicóloga e neuropsicopedagoga, a psicóloga Mônica Soares, o vascular Nelson Pereira, o psiquiatra Niedson Medeiros, o cardiologista doutor Pedro Henrique, o otorrino laringologista Ramon Teles, a neurologista Rebeca Siqueira, a nutricionista Renata Jennifer, o dermatologista doutor Rosimar Lucena, a enfermeira avançada Samara Ribeiro, a geriatra Sara Antas, a dentista especialista em ortodontia e implantes Socorro Leite, o gastroenterologista Tiago Souza, a oftalmologista Valéria Carvalho, a fonoaudióloga Vanessa Oliveira, a psicóloga Viviane Costa. Marque agora no 99628-9433. Celular e WhatsApp. Apoio também da Rede Avistão Economia todo dia em Afogados, Carnaíba e Guaraci Sertânia. E o Avistão Express em Afogados é a maior promoção da história, com R$170 mil em Pix, 17 vale compras de R$1.000 e 17 motos zero quilômetro. Você recebe Bolsa Família ou Auxílio Brasil? Sabia que agora pode sacar seus benefícios na Rede Avistão? Isso mesmo, saque seu benefício sem custos adicionais e sem complicação. Tudo rápido, fácil e o mais importante, seguro. Visite nossas lojas e saiba mais. Saque de benefícios na Rede Avistão. Facilidade e segurança para você. Manhã Total. Parabéns aí para os que fazem os ciclistas de Afogados da Engazeira. Ontem, bonito evento, as imagens muito bonitas do encontro dos ciclistas promovido, né, com a realização de vários profissionais que gostam de pedalar nos finais de semana, o pessoal do Afogados Bike Clube. E parabenizar a iniciativa. Foram mais de 700 ciclistas que participaram, né? E as imagens belíssimas divulgadas, aquela foto clássica do pessoal em frente à Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios. Quantidade muito grande de ciclistas participando, né? E dando beleza aos cartões postais de Afogados da Engazeira. Então, parabéns a todos que participaram desse importante momento, com mais um encontro, repito, mais de 700, gente de outros estados que participou, enfim, um evento muito legal e parabéns para eles pela organização. Ninguém sabe ainda quem foi que atropelou o senhor na estrada da Engazeira, né? Porque a família chegou a dizer, não, pode ter sido um cantor. O cantor já se pronunciou para dizer que não era ele. Mas não é ele quem foi, né? Alguém atropelou o camarada, o senhor de 44 anos e matou na estrada da Engazeira. E a gente não tem ainda informações sobre o responsável. A polícia precisa intensificar as investigações, né, para a gente chegar aos autores, porque alguém bateu, ou ao autor, porque alguém bateu no rapaz na moto, né? E essa matéria o Adielson Galvão trouxe detalhes, inclusive falando a respeito desse crime, e ouviu o primeiro irmão, septamente inclusive já aconteceu. E depois um menino que apresentou-se na cidade, na zona rural de Engazeira, e ele explicou que não tem nada a ver com essa história, já está esclarecido. Agora a gente precisa saber quem foi que atropelou esse senhor na estrada da Engazeira, nesse crime que aconteceu no sábado, um acidente no sítio Caiçara, que resultou na morte de Antônio Marcos Carvalho, de 46 anos, que era conhecido por Gel. Né? Assim ele era conhecido. Vamos ver um trechinho aqui do Adielson conversando com o irmão, né, da vítima, quando ele foi para o ML para fazer o reconhecimento do corpo. Vamos acompanhar aqui a conversa, um pedaço da conversa. Sítio Caiçara, zona rural de Ingazeira. A vítima foi o Antônio Marcos Carvalho, que tinha 46 anos de idade. Ele guiava uma motocicleta e aí, numa curva, um carro acabou pegando ele, que estava inclusive na mão dele. Infelizmente, ele acabou perdendo a vida por conta disso. Tô aqui com o José Dilson, né? Que é irmão da vítima, Edilson. Esse motorista que, infelizmente, acabou provocando este acidente, né? Que custou a vida do teu irmão. Ele foi devidamente identificado pela polícia? Não, ainda não. Não. Que carro era o dele? Mas tem uma suspeita aí que... Quando ele fala que teria sido um cantor, isso aí já se desmanchou, já sabe que não é. Inclusive o próprio familiar disse, o cantor depois mostrou o carro, mostrou tudo para dizer que não era com ele, né? Inclusive dando entrevista depois explicando. Agora, alguém bateu no homem, né? Alguém bateu no homem, é só buscar aí, fazer inteligência, fazer o trabalho da polícia, que alguém atingiu esse senhor e acabou tirando a vida dele. Depois o Adelso gravou dizendo que houve a nota, explicou os detalhes. Vamos ouvir de novo aqui. Com o José Dilson, que é irmão do Antônio Marcos Carvalho, que tinha 46 anos de idade, que morreu na sexta-feira de um acidente de trânsito que aconteceu no sítio Caiçara, na zona rural da cidade de Ingazeira. E aí o Edilson, ele afirmava justamente que o acidente teria sido provocado por um cantor que tinha acabado de se apresentar lá na região. Mas aí o cantor entrou em contato conosco, mandou um vídeo, a gente postou esse vídeo, e agora o José Dilson, né, também nos enviou um vídeo justamente para dizer que o cantor não teve nada a ver. O cantor é o David Silva, né? Não teve nada a ver com a morte do seu irmão. E a gente vai trazer esse vídeo do José Edilson agora. Pô, seu José Edilson Carvalho, o que gravou o vídeo no ML nem em Caruaru, falando sobre o acontecimento do meu irmão, e estava tendo muita conversa mentirosa, e eu estava o meu irmão lá, e vinha telefone de um canto, telefone de outro, um contava uma história, eu contava outro, mas tudo história mentirosa, que estava começando a história mentirosa, e estavam acusando o cantor David Silva, e eu caí nessa história mentirosa e eu acusei o cantor sem merecer, que não foi ele que causou esse acidente com o meu irmão. Aí estou aqui para pedir desculpa a David Silva. Olha, ontem... Pronto, foi o que disse ele pedindo desculpas. Agora, no calor da... O cara tá aperreado, o irmão morto, né? Um monte de informação chegando no ouvido. É claro que não vamos dizer que foi culpa. Eu tô buscando as palavras aqui para ser justo com ele. Foi um equívoco dele de quem já tava aperreado com o irmão morto, inclusive com várias lesões, lesão no rosto, enfim, quebrado, né? Pela forma como ele foi atingido. Então que a polícia investigue e apure a fundo aí esse caso, porque na Ingazeira a informação é de que há suspeitas, a gente precisa saber agora quem foi. São 8h44. Zulene Alves está no telefone, tem um comunicado do Bolsa Família. Qual é o comunicado, Zulene? Bom dia. Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Olha, Nil, daquele dia para eu estive aí, né, quando nós fomos dar os informes que o cadastro estava mudando, no dia em que aconteceu esse novo cadastro, essa mudança que hoje é a versão 8 por data prévia. Então tem gerado assim muito problema entre escola, pessoas que precisam de NIS, pessoas que precisam de tarifa social para dar com pesa, e tantos outros, e principalmente, né, também pessoas que vêm buscar da agricultura, que precisa ter um benefício. Está cortando o contato dela. São 8h45. E aí a área que ela está falando. Mário Martins, o que é que é, Mário? Bom dia, meu irmão. Bom dia, ouvinte da Super Pajéu. Bem, Júnior, a importância de câmeras de monitoramento faz toda a diferença. Inclusive, eu apresentei requerimento aqui na Câmara para, na entrada e saída do município de Afogados, bairro, praças, ruas, escolas, enfim, em outros locais, sejam instaladas câmeras. Se aí Santa Rosa, por exemplo, tiver câmeras de segurança, pode identificar algum veículo, pode identificar alguma mação, né, algum carro danificado, as placas, pegar as placas dos veículos, mas facilitaria para a identificação do motorista que matou o motociclista. Verdade, Mário. Zulene voltou, você estava explicando que estava gerando alguma confusão, pode continuar, Zulene, essa questão do cadastro, o que é que você queria acrescentar? Pronto, aí dessa confusão das pessoas pegar o NIS e as instituições, tá? Nós precisamos informar que elas precisam se adequar, porque nós não temos. Fazer o cadastro é um sistema, e a gente pegar o NIS não tem NIS para levar com o seu CPF. É tanto que cada pessoa da família tem o seu CPF abaixo. No legado, ainda puxa NIS de pessoas que já tinham cadastro de antes, mas de para cá não existe mais NIS. Então isso aí é preciso se adequar. Isso é até uma questão de gestão, a gente já falou muito, o CELP com o PES, temos falado ações nas escolas, esse programa inclusive do Leite Pernambuco, né, aderiu. Não entra ninguém se não tiver eu acho que precisa se ofício. É a gestão, né? Precisa fazer um ofício explicando lá que as pessoas não vão deixar de receber também um leite por conta do NIS. Se ela mora em Afogados, se ela tem a comprovação do cadastro único e se ela tem uma comprovação em cima do Cade Único, que ela é uma pessoa de baixa renda. Então, isso, Nil, tem gerado problema e tem deixado a gente assim, falando muito, explicando muito, e as pessoas vão e as pessoas estão andando muito, né? Está explicando essas pessoas que elas, quando chegar na instituição onde ela procura um PESA ou alguma, ou da agricultura, ou sindicato, algum tipo de aposentadoria, elas precisam estar tudo isso para elas não andar tanto em vão, né? Porque nós não podemos mexer no sistema que não foi a gente que criou o sistema, é um sistema novo, veio fazer essa adequação. E outra coisa, Nil, importante que eu quero afirmar, as pessoas que estão Bolsa Família, não houve repercussão, nem abril, nem maio, do cadastro único de pessoas que estão esperando benefícios, só no mês de, justamente por usar adequações junto à Caixa Econômica do novo sistema, que as pessoas estão buscando muito aqui. Então elas só precisam procurar, se for outra coisa, obviamente nós estamos à disposição, mas e se tratando benefício novo só a partir do mês de junho. Certo. Então deixa eu entender direito. Acabou, não existe mais a divulgação do número do NIS, é isso? Não, quando nós estivermos aí, tudo é o CPF. Se você tudo agora é o CPF. Você tiver o CPF. A gente vai ter sim a folha resumo para lhe entregar. Mas abaixo vai estar o nome da pessoa e abaixo que era o NIS vai aparecer o CPF. Uhum. Então, se a pessoa precisar do NIS e for uma pessoa que tem um cadastro antigo, nós ainda estamos puxando no legado, que é o antigo, mas ele brevemente ele desaparece do sistema. Entendi. Então é bom que a gente esclareça isso às pessoas, para que as pessoas não fiquem, né, andando tanto. E eu quero também pedir desculpa às pessoas, né, porque já era até para eu ter informado que diante desse novo sistema ficamos abril e maio sem geração de nova folha para pagamento do Bolsa Família. E o que é, qual é o essa não geração de folha, o que que acontece? O povo não recebe, não? Porque não, quem as pessoas vão receber, tanto que começou hoje o Bolsa Família, de quem já tem, elas vão receber. Agora tem pessoas esperando que elas só vão receber em junho, porque não houve pagamento para pessoas novas. Não foi gerado folha nem em abril, nem em maio. A última folha foi em março. Então abril e maio o governo não gerou folha para os municípios, não só foi Afogado. Mas a promessa é que no mês de junho voltará tudo ao normal para as pessoas que estão esperando são novos beneficiários. Entendi. E você está dizendo que, por exemplo, programa do leite, né, energia, Compesa, que precisam de, que pedem comprovação de baixa renda, ainda estão pedindo o NIS e o povo endoidecendo atrás de vocês. Exatamente. Agora, principalmente, eu fiquei a CELP, já foi conversado, eu já fiz uns ofícios, a gente já explicou tudinho. Eu mandei, inclusive, né, para um pessoal que mandaram. É o menino da Proteção Básica Nossa lá de Recife, mandou um número de uns e-mails, e a gente fez, está tudo legalizado. E acompanhou mais depois que a gente conversou aqui com os beneficiários. Agora, só que o sistema do leito, eu estive conversando com Arlindo, que é o secretário adjunto da assistência social, e ele me explicou. Eu disse: aí, Arlindo, aqui mesmo na minha sala, conversando comigo, eles não temos como fazer. Eu disse: mas as pessoas não vão poder ficar sem o leite. Então, eu acredito que Madalena e ele devem já ter resolvido esse problema, né? Uhum. Porque não tem condição de uma pessoa que seja baixa renda. E se tiver vaga, que eu não sei se tem, e se tiver vaga para o leite, não deixar de entrar por a falta de não ter um NIS. Porque se ela for um cadastro novo, ela não tem NIS. Ela só tem se for um cadastro já antigo, e que a gente ainda entra no sistema antigo, que a gente chama o legado, a gente ainda consegue imprimir. Mas afora isso, não tem mais como imprimir. Uhum. Você já falou com Madalena, já que vocês são da mesma secretaria? Já, sim, nós temos conversado já. Uhum. Ela, inclusive, quando teve aí, é porque é tanta coisa para você, você não lembra, mas ela já explicou, nós explicamos, né? Mas aí as pessoas, como é uma coisa, é tudo muito novo, de fevereiro para cá, a gente tem conversado. Eu já conversei na saúde, já com agente de saúde, a gente está cuidando bem disso, explicando direitinho as pessoas. Entendeu? Minha preocupação maior é por esse leite também, por as pessoas. É CELP Copesa, já foi sanado o problema, graças a Deus, ninguém voltou mais. Agora, minha preocupação hoje é com o leite, também com esse programa do governo de garantia safra, que ele sempre vem buscar o NIS aqui e tal, entendeu? Uhum. Mas a gente, eu também já expliquei para Gilmar, né, que ele é do PAA, que não. Se for cadastro velho, pode mandar, a gente manda o NIS, mas cadastro novo, feito de fevereiro para cá, não gera mais NIS. Minha dúvida é sobre essa questão que você falou, que é necessário, que ela tinha falado, eu lembro, mas você falou que era importante um ofício, ela manter contato com a coordenação do programa do leite, para deixar claro que não tem mais número de NIS, né? Lindo, Madalena, ainda é habilidoso. Eu acredito que a Arlene já tem sanado esse próprio. Eu não conversei mais com ele esses últimos 4 dias, né, que ele estava fazendo as conferências por aí, mas hoje eu vou voltar a falar com ele, né, porque mesmo se não tem vaga agora, mas posteriormente deva aparecer vaga, que eu soube que a procura é muito grande desse leite para as crianças, para pessoas que têm problema de saúde, né, porque é um leite muito bom, que é um leite abre e que muita gente está procurando, estão se adaptando, né? Muita gente se adaptando a esse novo leite, é muito bom, né? Graças a Deus. Não interessa quem que está mandando, quem precisa é a comunidade, né, Nil? Uhum. Ok. Zulene, eu agradecemos a Zulene, deu para entender, ela está deixando claro que não há mais, tem um cadastro antigo que eles ainda conseguem pegar o número de NIS, mas não há mais divulgação pelo número de NIS, isso acabou, agora é tudo com o número do CPF. São 8h54. Vamos chamar o Aldo Vidal, vem chegando com o show dos esportes às 8h54. O narrador da maioria, bom dia. Bom dia, Nil Júnior. Um abraço, amigos e amigas do programa Manhã Total. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos no sábado Ceará 2-0 em cima do Sport, Vasco 3, Fortaleza 0, São Paulo 2-1 sobre o Grêmio. Ontem, Corinthians 1, Santos 0, Juventude e Fluminense empataram em 1-1, Bahia 2-1 sobre o Vitória, Bragantino 1, Palmeiras e Virada 2, Flamengo 0, Botafogo também 0, Internacional 1, Mirassol também 1, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro também 0. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, tem o Palmeiras na liderança com 22 pontos, seguido do Flamengo com 18, terceiro é o Cruzeiro com 17, quarto Bragantino também com 17, quinto Ceará com 15, na sexta posição Bahia também com 15 pontos. Se o Brasileirão acabasse hoje, estariam rebaixados Sport e Recife 2 pontos, Santos 5, Juventude 8 e Grêmio 10. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, ontem Retrô 1, Itabaiana 0. No sábado, o Náutico fez a sua melhor partida e goleou o Ipiranga pelo placar de 4 a 0. O Náutico é o décimo colocado e vai encarar a Ponte Preta no sábado às 17 horas. O Retrô é o 11º e joga no domingo com o Botafogo de João Pessoa às 7 da noite. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz bateu o Central em Caruaru ontem no Lacerdão pelo placar de 2 a 1. O Santa que volta a campo no próximo domingo 16h30 no Marizão diante do Souza. O Santa que é o líder do grupo C com 13 pontos conquistados. Do Departamento de Esportes da Seleção do Povo, Aldo Vidal para o Manhã Total. Ok, Aldo, obrigado. E a CBF já tem praticamente a definição de um novo presidente, Samir Chaudi, né, que é da Federação Roraimense de Futebol, vai ser o novo presidente da CBF com mandato de 2025 a 2029. Ele venceu outros nomes favoritos e com 25 federações, a candidatura inviabiliza Reinaldo Carneiro Bastos, que tinha apoio de 30 clubes, mas apenas duas federações. É necessário o apoio de pelo menos 8 federações para inscrição de chapa, por isso Ronaldo Kizzi não conseguiu. Isso é o que a gente chama, na linguagem comum, de panelinha, né? Então, o Samir Chaudi, quem está falando até agora, diz que não muda muita coisa na CBF em relação ao Edinaldo Rodrigues. São 8h57. Manhã Total com Nil Júnior na Super Pajé. Vamos lá, porque ela está de volta. Bom dia, Alane Ramos. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele Martins, Tito Barbosa. Bom dia aos sócios e sócias, a todos os ouvintes da Manhã Total. Nil, hoje, dia 19 de maio, tem sócia aniversariando: a Maria Bernadette Santos Moura, a Bete de Seu João do Foto, residente na rua Casuzinha Lopes, número 36, no bairro São Sebastião. Ontem, domingo, 18 de maio, aniversariou a Osana de Sena Silva, residente na rua Laura Mariano, número 222, no São Brás. No sábado, dia 17 de maio, foi a Elizabeth Ramos Bonfim, na rua Zé Pedra, número 25, no Planalto. A Maria Bernadette Santos Moura, a Bete de Seu João do Foto, a Osana de Sena Silva e a Elizabeth Ramos Bonfim, recebendo o carinho dos familiares, amigos e de todos que fazem a Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Parabéns, felicidades e muita saúde. É, e segundo dia, parece que vai ser quente, abafado. Ontem deu uma garoinha, né? Uma chuvinha fraquinha, mas está chegando, graças a Deus. Estamos também esperando que você chegue, venha fazer parte da nossa família, a família da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Facílimo, é só você falar comigo. Você fala comigo com a Alane no 99609-9559. Que tenhamos uma semana bem abençoada. Obrigado, Alane. Daqui a pouco vamos falar da Mostra Pajeú de Cinema, que tem intensificação essa semana para valer da mostra. A gente fala já sobre isso. Hoje no debate, as lideranças de governo e oposição, o líder da bancada governista Raimundo Lima e o vice-líder da oposição Edson do Cosmético, daqui a pouco no debate. Conilo Júnior, sua denúncia não fica sem resposta. Diga o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Qualidade e melhor preço aqui você vai encontrar. Na Só Ferro tem tudo que você precisar. Pra serralheria e construção, a Só Ferro tem forros em PVC, portas de alumínio e tintas. Aqui tem tudo isso e muito mais. Só Ferro é a melhor opção. Tudo em ferro você vai encontrar. Falou também em materiais de construção. A Só Ferro em primeiro lugar. Qualidade, variedade, melhor preço. A Só Ferro é o endereço. Na Casa Forte tem o melhor preço, mais baixo da cidade, só esperando você. Na Casa Forte tem tudo em tintas, argamassa e cerâmica pra melhor te atender. Na Casa Forte sua obra é nossa, massa corrida, lavatório, tudo em elétrica, encanação, acabamento e forro PVC, e fazemos entrega na sua casa. Pode vir pra Casa Forte, a gente tá bem aqui. Pro povo, nosso preço é cobiçado, aqui você tem comprado e logo vem de novo. Casa Forte, Travessa João da Cruz, 390, Afogados na Ingazeira. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. A Ultra Popular oferece até 90% de desconto em medicamentos. Somos uma rede com mais de 700 farmácias no Brasil inteiro. E é por isso que só aqui você tem preços imbatíveis e qualidade em todos os produtos. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Avenida Rio Branco, 316, ao lado dos Correios. Disque entrega 999-75-1257. Pajeú, 65 anos, um patrimônio da nossa região. Enjoei, troquei Ótica Diniz. Seus óculos antigos valem R$200 na compra de um novo. Enjoei, troquei, tô na moda. Enjoei, troquei na razão. Enjoei, troquei. Desapega. Enjoei, troquei a visão. Seja qual for o seu motivo, enjoei, troquei Óticas Diniz. Seus óculos antigos valem R$200 na compra de um novo. Aproveite. Enjoei, troquei de estilo. Enjoei, troquei. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento. Óticasdiniz.com.br. Doutora Daniela Guerra, pneumonologista, estará atendendo na Casa de Saúde Dr. José Void de Moura todas as segundas-feiras. Formada em medicina pela Faculdade Pernambucana de Saúde, com residência médica em pneumologia. Preceptora do programa de residência de medicina da família e comunidade. Marque sua consulta pelo telefone 87 99 47 0105 ou 0800 191 2428. Casa de Saúde, Dr. José Void de Moura. Farmácia Roval já está de portas abertas em Afogados da Ingazeira. São 35 anos sendo referência no mercado com atendimento especializado, laboratório exclusivo e tratamentos personalizados para você. Esperamos você na Avenida Rio Branco 254, no centro. Se preferir, faça seu pedido pelo WhatsApp 87 999156300. Siga arroba Roval Afogados da Ingazeira. E saiba mais, farmácia de manipulação é Roval. Rádio Pajeú. Olha, tomando Polimax, você vai dar adeus ao cansaço físico e mental, fadiga, insônia, estresse, vai voltar a ter mais energia e disposição. Polimax combate anemia, abre o apetite, aumenta a imunidade, melhora a concentração, fortalece dentes, músculos e ossos, te protegendo da cabeça aos pés, combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim, melhora o funcionamento do seu coração. Tá esquecendo de tudo que é reativar a sua memória? Tome Polimax. Cãibras, reumatismo, osteoporose, dores nas articulações. Polimax diariamente, o original. Tem o nome Natubio na caixa e no frasco. Recusa imitações à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade e região. Rádio Cidadã, Rádio Forte, um show de notícias. Motorista que se preza, abastece seu carro no Auto Posto Brasilino com diesel S10, álcool, gasolina comum e gasolina aditivada Petrobras Grid. Temos troca de óleo com uma grande variedade de lubrificantes e filtros. Aceitamos todos os tipos de cartões. Produtos 100% Petrobras, há mais de 35 anos no mercado. Posto Brasilino 1, Avenida Artur Padilha. Posto 2, Bairro Brotas. Representante exclusivo Petrobras. Chegou a super novidade que vai revolucionar a sua TV. É a nova parabólica, com mais de 70 canais abertos gratuitos, som e imagem de alta qualidade, sem pagar nada mais por isso. E se quiser mais opções de conteúdo, é só fazer recargas quando quiser. Nova parabólica aqui em Afogados é com a Casa das Parabólicas. 99806-9118. Casa das Parabólicas. Você conhece. Você confia. O Mercantil Tavares você vai encontrar tudo que precisa, sem precisa procurar. E no que preço, preço é de arrasar. Economia e qualidade é só aproveitar. Mercantil Tavares e preço é o lugar pra você que quer comprar e economizar. Com produtos de qualidade pode confiar. Aqui você encontra tudo, é só chegar. Mercantil, Praça Prefeito Miguel de Campos Góes, número 19, Centro. Que preço? Rua Diomedes Gomes Lopes, número 436, Centro. É da terra, é da gente. A Ana Maria Calçados está com uma super promoção em comemoração ao mês das mães. Tem calçados novos a partir de R$30. Em Carnaíba, na Rua Saturnino Bezerra e Afogados da Engazeira, na Praça Prefeito Miguel de Campos Góis. Comprando produtos das marcas Beira Rio e Moleca, você concorre a brindes incríveis. O sorteio acontecerá no dia 10 de maio e não para por aí. Comprando qualquer produto em nossas lojas, você ainda concorre a 10 Pix de R$400. Corre agora mesmo para Ana Maria Calçados, imperdível. Tomando Polimax, você vai dar adeus ao cansaço físico e mental, fadiga, insônia, estresse e vai voltar a ter mais energia e disposição. Polimax combate a anemia, abre o apetite, aumenta a imunidade e melhora a concentração. Polimax fortalece dentes, músculos e ossos, te protegendo da cabeça aos pés. Polimax combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e melhora o funcionamento do seu coração. Está esquecendo de tudo e quer reativar a sua memória? Tome Polimax. Sofre com cãibras, reumatismo, osteoporose e dores nas articulações? Tome Polimax diariamente. Polimax original tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade e região. No Maria do Carmo Diagnósticos, você faz seu exame de densitometria óssea com tecnologia de ponta, oferecendo também o TBS, ou Trabecular Bone Score, que avalia a qualidade da estrutura óssea, ajudando na detecção precoce da osteoporose. E se precisar de raio-x 100% digital, o Maria do Carmo Diagnósticos também tem. Tudo isso com atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende seu exame pelo WhatsApp 87998186787 ou no 0800-191-2472. Maria do Carmo Diagnósticos, cuidando da sua saúde com precisão. Amor, passa na farmácia e compra pra mim o Mulher Mil. Como é que é? Mulher Mil? Sim, o Mulher Mil. Mulher Mil previne e auxilia nos tratamentos de feridas e inflamações no útero, ovário e bexiga, acabando com corrimentos e infecções urinárias, eliminando também cistos, miomas e ovários policísticos. Mulher Mil age como regulador menstrual, combatendo as cólicas menstruais, reduzindo os sintomas da menopausa, como calor e suor excessivo, auxiliando no combate da TPM. A venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Mulher Mil Original. Tem o nome Natuville escrito na caixa e no frasco. Não aceite imitações. Tem na Casas KM. Móveis de qualidade, tem. Eletrodomésticos, será que tem? Tem. Vem pra Casas KM. Tem na Casas KM. Tem na Casas KM. Tem melhor preço e qualidade. Tem brinquedos ou presentes, será que tem? Tem cliente feliz, é cliente KM. Na Casas. Casas KM tem. Atenção, não compre ou troque seu carro e moto sem passar em Nica Motocar. Financiando carros em 60 vezes e motos em 36 vezes. Financie seu carro em Nica Motocar e saia com dinheiro no bolso. E mais, conheça a nova Generais 125, venda exclusiva de Nica Motocar. Antônio José de Lemos 601, Centro de Afogados da Engazeira. Fones 99952-4100 ou 99200-6840. Nica Motocar, organização de Nica e Irmãos. 99,3. Olá, minha gente. Está no ar mais um Conexão Brasília-Pernambuco. Hoje o programa é especial para homenagear quem move o nosso país, as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. O deputado federal Carlos Veras, um importante aliado da classe trabalhadora no Congresso Nacional, celebrou a data com uma mensagem especial. 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora. Data para celebrar quem move, quem constrói esse país com força, garra, determinação e muita esperança. Com a volta do governo Lula, tivemos conquistas importantes. Reajuste do salário mínimo com ganho real. Aumento do número de empregos formais. Aumento no crescimento da renda do trabalhador e da trabalhadora. Mas a gente precisa avançar muito mais. 2025 é ano de avançar no debate pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários. É ano da gente aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, fazendo justiça tributária. Seguimos juntos na luta por mais direitos, dignidade, por um Brasil mais justo para quem de fato constrói essa nação. Feliz Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. O deputado, que ocupa atualmente a primeira secretaria da mesa diretora do Congresso Nacional, recebeu das centrais sindicais no gabinete em Brasília a pauta de 2025 da classe trabalhadora. Carlos Veras também reforçou durante a marcha das centrais a importância da mobilização popular para a conquista de avanços, mostrando que a luta segue firme na capital. Minha gente, a mobilização é fundamental para transformar essas pautas em conquistas reais. Só com união e luta coletiva vamos avançar por mais direitos e construir um Brasil mais justo e digno para todos e todas. O Conexão Brasília-Pernambuco fica por aqui. Até a próxima. Sigamos firmes na luta. O CDL e seus associados realizam nesse mês de maio a promoção Minha Mãe é Nota 10. Durante esse mês, você receberá o cupom e estará concorrendo a 10 Pix de R$500. O sorteio acontecerá dia 30 de maio, em frente à Igreja Catedral, logo após a Santa Missa. Patrocinadores: Panificadora Degustar, Nica Motocar, Ana Maria Calçados, Neuma Joias, Motoforte, Ótica do Trabalhador, Supermercado Pague Menos, Plano Assistencial Familiar BM, Grupo M, Plano Assistencial Familiar BM, Grupo MN Marketing e Negócios, Liplige Noivas e Noivos, Panificadora São Brás e Farmácia dos Municípios. Bora, meu produtor rural. Tá sabendo que maio é o mês oficial para atualizar o cadastro do teu rebanho e da tua propriedade junto à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco, a Adagro? Pois é, a atualização é obrigatória e mantém nosso estado livre de doenças, garantindo o trânsito seguro dos animais. Procure já o escritório da Adagro e fique em dia. Afinal, cadastro atualizado é segurança para todo mundo. Governo de Pernambuco. Você acompanha agora a meditação da palavra do Senhor com o padre João Carlos. E nesta segunda-feira, dia 19 de maio, eu estou lhe trazendo a palavra de Deus para abençoar o seu dia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14, versículo 23. Jesus está falando com os seus discípulos, gente que o ama, que o segue. Imaginemos você participando dessa reunião e Jesus dizendo isso: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você, com a liberdade de um discípulo, um amigo, uma amiga de Jesus, poderia perguntar-lhe diretamente: que palavra é essa para a gente guardar? Então, vai, pergunta. Coragem, vai. Ô Jesus, desculpe, que palavra é essa para a gente guardar? Escute bem a resposta. A minha palavra para você guardar é o que eu disse a vocês e ao povo, o que eu fiz entre vocês, a minha vida. A palavra é a minha vida vivida entre vocês. Poxa, que resposta. Pensa bem. Como é que a vida dele é a palavra? Pergunte não, eu mesmo lhe explico. Toda a vida de Jesus é uma grande palavra que Deus falou na história da humanidade. Ficou complicado? Vou dizer de outra forma. A vida de Jesus na Terra, a sua vida humana, é uma grande comunicação, uma boa notícia, um evangelho. E parece que você não entendeu. Então é melhor você perguntar a Jesus. Vai, pergunta. Pergunta. Jesus, aqui, você diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amá-lo, eu amo. Mas eu queria saber qual é mesmo a palavra que você quer que a gente guarde. Escute bem a resposta dele. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará tudo a vocês e lhes recordará tudo o que eu tenho dito a vocês. Puxa vida, respira fundo, que resposta! Olha só, o Espírito Santo ajuda a gente a entender o significado e o alcance do que Jesus disse e fez em sua vida humana e muito mais. A vida de Jesus é o seu evangelho. Aliás, o evangelho de Marcos começa assim: início do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Então, o evangelho é a vida de Jesus, com tudo que ele fez e disse. Tudo claro? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E guardar, o que é? Responda você. Não vale dizer: e guardar aqui é conservar. Claro, guardar é praticar. Praticar. E praticar a palavra de Deus é, segundo mesmo Jesus, o mais importante. Não é apenas dizer Senhor, Senhor, mas fazer a vontade do Senhor. A palavra é, afinal, a vontade de Deus, que está manifesta na história da vida de Jesus, na história do povo eleito, na história da salvação que a Bíblia conta. Guardar é tomar a vida de Jesus como referência para a própria vida. É acolher a boa notícia do amor de Deus que se manifesta nela. Vamos guardar a mensagem. Nos evangelhos está a história de Jesus, o testemunho de como sua vida impactou a primeira geração de cristãos, guiada pelo Espírito Santo. Neste testemunho, revela-se o rosto misericordioso do Pai, revelado por Jesus. Foi o que ele disse: e a palavra que vocês escutam não é minha, mas do Pai que me enviou. a história de Jesus, sua vida, o que ele disse, o que ele fez, esse é o evangelho que precisamos conhecer e tomar como inspiração para a nossa vida. É a palavra que precisamos guardar. Você que ama Jesus, tome hoje um propósito: meditar diariamente os evangelhos. Aliás, já é o que fazemos juntos aqui na meditação. Então, estamos no bom caminho. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14, versículo 23. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, tu nos tranquilizas quando nos dizes que o Espírito Santo, enviado pelo Pai em teu nome, ele nos ensinará tudo o que precisamos para entender e realizar a tua palavra. Todos os dias procuramos meditar a tua palavra, palavra que é toda a tua vida, tuas atitudes e teus ensinamentos. Aos poucos, vamos assimilando a tua maneira de ver o mundo com o olhar do Pai. São Paulo mesmo nos recomendou que tivéssemos os mesmos sentimentos teus. Nós te amamos, Senhor Jesus, e queremos guardar a tua palavra. Guardar a tua palavra é uma questão de amor. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, agora incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Renove hoje o seu compromisso de ler diariamente a palavra de Deus e meditá-la. Uma dica: diariamente, como você sabe, nós comentamos aqui o Evangelho do dia. Seria muito importante você ler esse evangelho. Para você que recebe a meditação pelo celular, veja que, além do áudio, sempre enviamos o texto do evangelho e da meditação. É só você clicar no link que chega aí para você. Ou ir diretamente no blog www.padrejoãocarlos.com. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que venho te dar, eis o que ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que venho te dar, eis o que ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Padre João Carlos, eu me chamo Francisco, moro aqui na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Recebo todos os dias a meditação. Fico muito feliz ao escutar a palavra. Eu sou grata a Deus, primeiramente ao Senhor, por mandar a meditação da palavra. Não falho um dia, todos os dias estou escutando. Graças a Deus, as coisas têm melhorado para mim. Só tenho que agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu é que agradeço, Francisca, sua mensagem, sua atenção à palavra de Deus. É como diz o Salmo 119, a palavra do Senhor é uma luz para os nossos passos. Deus a abençoe. eu estou impressionado com o número de pessoas que estão acompanhando a novena de Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje é o quinto dia. Vamos contar a história de Nossa Senhora das Graças. A novena está no YouTube, no canal Padre João Carlos. Reza a novena quem precisa e quem ama. Com certeza é o seu caso. E hoje tem segunda bíblica às 20h30 no YouTube. Será o nosso 10º encontro sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje tem segunda bíblica às 20h30 no YouTube. Será o nosso 10º encontro sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Os encontros anteriores estão todos gravados no YouTube. Nunca é tarde para começar. O amor a Cristo é que faz a diferença. Até amanhã, se Deus quiser. Acima dos medos que estamos enfrentando, das guerras que matam inocentes, no tempo, do clima, das injustiças, a cada passo que estamos dando, há uma certeza que nos enche de fé. Há um Deus sobre nós que é símbolo do amor, da esperança, da resiliência, de um novo mundo. Ele nos deu seu filho para viver e morrer por nós. Jesus is King. Nós da BPM Serviços mantemos a fé em Deus. Acreditamos no homem, no mundo e no que virá. A nossa fé deve ser inabalável. Junte-se a nós por um novo tempo. Jesus is King. BPM Serviços. Rádio Pajeú, a maior audiência regional. Rádio Pajeú, a maior audiência regional. Farmácia Bom Preço, informa a hora certa. 9:27. Sentindo muita dor, desse jeito eu não aguento. O menino tá com febre e a mulher tá sofrendo. Precisou de remédio na farmácia Bom Preço. E aí, e o caba vai endoidar? É? E o caba vai endoidar? É? E o caba vai endoidar? É? Vou lá comprar na farmácia Bom Preço, que é o melhor lugar. Vou lá comprar, com atendimento bom e o menor preço pra ajudar. Não fique endoidando com os preços altos. Vem pra Farmácia Bom Preço. Menor preço todos os dias. Loja 1, Avenida Rio Branco, em frente aos Correios, ao lado da Arte Vale. Fone 999569393. E loja 2, na Praça Monsenhor Alfredo Arruda Câmara, no centro de Afogados da Ingazeira. Fone 99965-1050. Farmácia Bom Preço é o melhor lugar. Tem futuro esperando você. Se você está sonhando com um curso ideal, uma estrutura que te prepara de verdade, a hora de agir é agora. Durante todo o mês de maio, quem garantir sua vaga na Unifis recebe 30% de desconto na matrícula do vestibular 2025.2. Transforme o seu sonho em realidade. Unifis, o único centro universitário do sertão. Acesso pelo Instagram, @UnifisOficial, ou acesse unifis.edu.br. Unifis. Minuto da Educação. Olá, sou Tamires Melo, psicólogo escolar do Centro de Apoio Educacional Multidisciplinar Nívia Cleia Ramos Galindo, em Afogados da Ingazeira. Nesse mês de maio, nos unimos à campanha Maio Laranja, para conscientizar sobre a importância da proteção e do respeito aos direitos das crianças e adolescentes. O abuso infantil é uma realidade que afeta muitas famílias e comunidades, e é fundamental que todos nós estejamos atentos e preparados para identificar e denunciar qualquer situação de risco. Se você suspeita de algum caso de abuso, não hesite em denunciar pelo Disque 100, um serviço de denúncia anônima e gratuita, que pode ajudar a proteger nossas crianças. Vamos juntos fazer a diferença, garantir um futuro mais seguro e feliz para as nossas crianças. Juntos, podemos construir um mundo melhor para todos. Minuto da Educação. Olha, está precisando de um endocrinologista? Eu tenho um para indicar. O doutor Antônio Fernandes é médico endocrinologista com 25 anos de experiência, doutorado na Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, com título de especialista pela Sociedade de Endocrinologia, com RQE 4634. Realiza punção, biópsia de tireoide e atende no Clinical Center. Fácil, fácil para marcar. Fone zap 99628-9433. Doutor Antônio Fernandes, endocrinologista. Atenção para os nomes dos ganhadores do Serra da Sorte do último domingo. Segunda rodada, R$5.000. Saiu para Paulinho Isidório. Sítio, Saco, Flores, vendedor, Iranildo. R$8.000 da terceira rodada. Saiu para Manuel Leite Bezerra, Cacimba do Meio, Fátima de Flores, vendedor, Kleber do Carro de Som. Poupança de R$1.000. Saiu para da Guia Siqueira, de Zenaldo Pneus, Centro de Itabira, vendedores Neto do Carro de Som e Zé Fernando. Joel Ferreira, bairro João Cordeiro, Itabira, vendedores Neto do Carro de Som e Zé Fernando. Reginaldo e Shaolin, Rua Dário José, Carnaíba, vendedor Shaolin. Giro da Sorte de R$750. Saiu para Antônio Cordeiro, Sítio Lagedo, Afogados, Jangazeira, vendedora Deinha. Rafael Barbosa, Rua Nelson Alves de Souza, bairro Sobreira, Afogados da Engazeira, vendedor Neto do Carro de Som. E Família Vidal, Iguaraci, vendedora Cida. A todos os contemplados, parabéns. A você boa sorte no próximo domingo no Serra da Sorte. Qualidade, melhor preço que você vai encontrar. Na Só Ferro tem tudo que você precisar. Pra serralheria e construção, a Só Ferro tem Forros em PVC, portas de alumínio e tintas. Aqui tem tudo isso e muito mais. Só Ferro é a melhor opção. Tudo em ferro você vai encontrar. Falou também em material de construção. A Só Ferro em primeiro lugar. Qualidade, variedade, melhor preço. A Só Ferro é o endereço. YR 738. 99,3 Rádio Pajeú. A pioneira do sertão pernambucano. Uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Ingazeira. Sertão do Pajeú, Pernambuco. Olha, Speed Telecom é a minha internet, é da Rádio Pajeú. Você já sabe, sedã é ração, ração é sedã, é ração que eu recomendo para o seu pet, campeã em qualidade. E produtos skin, bolachas populares, flocão de milho, xerém, mungunzá, açúcar mascavo, rapaduras, representação do Guto Araújo no 999363219. Quem soltou nota à imprensa hoje, está repercutindo também nas redes sociais, o ex-prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota. Ele informou que em exames de rotina identificou um nódulo na próstata. Diz que durante esses exames, no último dia 5, foi identificado um nódulo na próstata e na semana passada foi a Recife para a realização de uma biópsia. O resultado apontou um nódulo de comportamento pouco agressivo e lento crescimento, disse o ex-prefeito. Hoje, ele terá consultas com o urologista André Dubê e com o oncologista Irã Júnior, que já o acompanham desde o diagnóstico da neoplasia no pâncreas. Diz que está tranquilo, confiante em Deus e na equipe médica que o assiste, que vai deixar a par a população dos próximos passos do tratamento. Saúde para ele. 9:33. Manhã Total. Canal Aberto. Apoio da Farmácia dos Municípios Mais, com a farmácia sua segunda família do Grupo JM, com Maria do Carmo Diagnósticos, Farmaplus Distribuidor e Clinical Center e da Rede Avistão. Economia todo dia em Afogados, Carnaíba, Guaraci, Sertânia e o Avistão Express em Afogados da Engazeira. 9:34. E a nona mostra Pajeú de Cinema tem intensificação das atividades. Eu estou recebendo aqui nos estúdios a Bruna, o William da Pajeú Filmes e também a Bruna Tavares, o William. E vamos falar da mostra juntamente com a Ivitia, que é assistente de direção e pesquisadora do filme que vai ser exibido, que é Criaturas da Mente, que tem a direção de Marcelo Gomes com Siddhartha Ribeiro. A gente vai falar um pouco desse longa e da programação. Primeiro, Bruna, como é que estamos aí para as atividades da mostra já começaram, né? Bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da rádio. As atividades da mostra começaram dia 28 de abril. Isso, exato. A gente fez a nossa primeira etapa de itinerância. Circulamos as cidades de Tabira, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Solidão, Calumbi e Flores. Uhum. Uma maratona aí, 3 semanas circulando cidades do Pajeú. Essa é a nossa última semana de atividades na nossa casinha, no Cine São José. Nosso ponto de origem, partida, chegada, objetivo, enfim. Uhum. Cine São José é sempre muito especial e poder exibir aqui é bacana demais. E a programação teve início dia 28 de abril e essa fase, essa semana especificamente, vai até 23 de maio e tem muita coisa boa sendo exibida, né? Tem muita coisa boa. A gente manteve nas manhãs as nossas sessões matinês. Uhum. Né? Então, pela manhã a gente recebe as crianças, é sempre uma relação de troca. A gente visita as cidades e leva a tela e projeta filmes nas cidades, e quando a gente tá aqui no Cine São José, a gente traz as cidades. Então, a gente já tem o pessoal de Tabira confirmado que vem, o pessoal de Carnaíba confirmado que vem para as sessões, Gazeira que também já confirmou. Então, essa semana a gente recebe as crianças e turmas, né? A gente também tem turmas do EJA confirmadas para programação à noite, que é a programação à noite, é uma programação mais para adultos, sim, adolescentes, sim, e tudo mais. E aí a gente tem exibição de hoje até a sexta, garantida no Cine São José, toda a programação gratuita. Pela manhã podem trazer as crianças e à noite podem vir a família inteira. E quem quiser ver a programação detalhadamente, ela vai estar onde? Onde é que encontra? A programação encontra no Instagram, Mostra Pajeú de Cinema, tudo junto. Pode e no Instagram da Pajeú Filmes, que é a organizadora, né? Pajeú Filmes, no Instagram também encontra toda a programação da gente. Muito bem. Criaturas da Mente, vai ser qual vai ser o horário de exibição hoje? 7:30 da noite. 7:30 da noite. E nosso filme de abertura. Isso, eu tô com a Ivitia aqui, que é assistente de direção, pesquisadora do filme. Eu queria que você falasse um pouco, Clara, obviamente preservando os spoilers, né? Sobre o que é que fala Criaturas da Mente. Prazer tê-la conosco. Bom dia. Bom dia. Eu sou Ivete, trabalho com cinema há 10 anos em Recife. Criaturas da Mente é um filme de Marcelo Gomes, né? Diretor pernambucano. E é um filme com o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro bastante bombado, eu diria, assim, conhecido o trabalho dele. E é um filme sobre os sonhos, sobre o inconsciente, sobre esse mundo talvez desconhecido ou que a ciência busca conhecer. E é um filme que tenta percorrer, né, esses caminhos do inconsciente, do transe, dos sonhos, através do conhecimento científico, mas também trazendo conhecimentos de outras tradições ancestrais, de matriz africana, dos povos originários. É um filme muito interessante, muito instigante para a gente se reconectar, né? Porque eu acho que nossas avós, os que vieram antes da gente, eram mais conectados com esse mundo, e hoje em dia talvez a gente tenha negligenciado essa parte, né? Ficado numa coisa muito racional e que não enxerga o sonho como uma fonte de conhecimento, de avisos, de coisas que emergem do nosso inconsciente, que também são importantes, né? E Viti, você trabalha com realização audiovisual, com cinema, com formação. Para você, que vem inclusive de outra realidade, qual a importância de ter um cinema como o Cine São José, uma mostra como a Mostra Pajeú, o trabalho como o do Pajeú, da Pajeú Filmes? Como é que você encontra essa realidade e avalia pra gente? Olha, eu acho maravilhoso. São raros hoje os cinemas de rua, né? Os poucos cinemas que a gente tem geralmente estão dentro de shoppings e são muito caros e com uma programação geralmente muito limitada, né? Não que seja ruim, mas muito limitada de um só tipo de filme. Então, ontem eu tava, né, no Cinema São Luís, vendo O Bem Virá, de Lula Queiroz, que é aqui de Afogados da Ingazeira. E como é maravilhoso você estar num cinema aberto ao público, mais barato, que traz uma programação mais variada. O cinema, ele é formador de opinião, né? O cinema faz parte da cultura e também da formação da cultura. Então, que a gente tenha espaços como esse é extremamente importante. Uma mostra como a Mostra Pajeú de Cinema, que já está na sua nona edição, né? Trazendo cinema, levando... porque o cinema é encontro, né? É encontro de pensamentos diferentes, de imagens. E levar isso para cidades onde, às vezes, é muito difícil chegar, é muito importante. Eu parabenizo imensamente vocês pelo trabalho. E o que é que levou você pro audiovisual? Boa pergunta. Quando eu vi, eu já estava lá. Fiquei com muita dúvida na época de prestar vestibular e entre história e cinema e audiovisual. Mas aí, olhando para trás, eu lembro que vários dos meus projetos já tinham a ver, né? Eu acho que audiovisual é uma forma de escritura, né? A gente escreve livros, a gente pinta quadros, e o cinema também é uma forma da gente contar histórias muito... que hoje em dia, digamos, é uma das formas mais consumidas, né? O audiovisual tá aqui no nosso celular, tá na TV, tá no cinema. O audiovisual realmente é uma ferramenta muito poderosa, e isso é tanto pro bem quanto pro mal, né? Então a gente tem que tentar sempre ocupar esses espaços e democratizar cada vez mais a produção audiovisual, que ela não esteja concentrada na mão de pequenas, de poucas pessoas, ou só de um grupo, ou só de uma elite. O audiovisual, ele tem que ser democratizado para que mais vozes, mais olhares contem histórias, e até para renovar o nosso cinema, né? Porque a partir do momento que ele fica ali concentrado em poucas mãos, as histórias também ficam repetitivas, sempre do mesmo ponto de vista. Maravilhoso. O William está aqui também. Você pode falar, William? Eu estava muito ocupado. Não posso. Podemos. Falar, podemos, Pedro, né? Sim. Ela quer falar? Não. Tá de boa, tranquilo. Ai, ai. Você tá bem? Como é que você tá? Eu tô ótimo. De pai aí. É a primeira mostra com ela no colo, né? Sim. O ano que vem, inclusive, ela já disse que vai produzir a mostra. Já vai começar a produzir também. E aí, como é que você está vendo essa mostra? Porque ela se reproduz a cada ano, mas a cada ano é uma mostra diferente. Qual a característica da nona mostra, se você compara? O que é que faz ela de especial, se você compara com as mostras anteriores? Eu acho que o tema da o que a gente pensou como tema, acho que resistência, resiliência, essa coisa que está norteando, inclusive a identidade, os filmes selecionados, sabe? Acho que essa edição, ela tem esse lugar. A gente tá chegando, é isso, são 9 anos. É um filho, né? O ano que vem faz... Eu acho que inclusive é um esquenta pra 10ª edição, sim, também. Sim, sim. Então a mostra tem esse lugar. A gente percebe inclusive isso pela itinerância, assim, aproveitar o espaço, Nil, pra agradecer a receptividade nas cidades que a gente passou. Legal. É impressionante, velho, assim, o quanto os lugares que a gente passou, as secretarias de educação, de cultura, algumas cidades até assistência social e outras infraestruturas chegam, abraçam o projeto, fazem acontecer, produzem pipoca, dão um lanche para o pessoal que está assistindo o filme, sabe? Assim, é muito legal. Fecha a rua. Assim, é impressionante, assim, a receptividade que a gente teve, o carinho que essas cidades recebem, essa troca que agora as cidades passam a vir pro cinema, agora vem para Afogados para assistir filme no cinema. Então, tem todo esse negócio que eu acho que é massa e que meio que dá essa vontade de fazer, dá esse gostinho, sabe, de que é legal, de que é possível, trazer pessoas, de trocar ideia, assistir, tipo... Bruna, inclusive, está marcando, porque eu não posso esquecer de falar, o filme que abre a mostra nessa nona edição e fecha aqui em Afogados, são dois filmes pernambucanos. Então tem todo esse papel que a gente tem militado sobre cinema brasileiro, sobre cinema pernambucano. Quando o Ives fala sobre O Bem Virá, que é um filme pernambucano, é um filme brasileiro, mas é um filme afogadense, feito aqui na cidade, gravado aqui inclusive no estúdio, né? Então tem tudo isso que acaba norteando e que mostrando que, poxa, é um trabalho, é isso, a mostra 9 anos, a Pajeú 10 anos, a gente uns 12 nesse rolê, e que mostra que é devagarzinho, mas esses frutinhos vão aparecendo, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão se cantando, o cinema hoje funcionando a todo vapor, sabe? Então tem todo esse negócio que essa retomada pós-pandemia, tudo é maravilhoso, assim. A gente tá feliz. O William tava falando, eu tava lembrando também que tem um espírito de renovação no sentido de relação com o público, né? A história do Cine São José é uma história de contato com a sociedade, né? Tava mostrando pra Ivete agora como tava o cinema e aí a própria mobilização da sociedade afogadense em torno do Cine São José. E eu acho que momentos como a mostra e fazer a mostra são momentos também que a gente renova esse público e renova esse laço. Né, a sessão cheia de criança, exibir à noite. Então, a gente vai trazendo a experiência do cinema para essas novas gerações e reelaborando esse laço que o Cine São José tem com o público afogadense, com o público da região, inclusive. Né? Uhum. Maravilha. Então, vamos reforçar? Vamos por favor, programação de hoje. Hoje a gente tem exibição a partir das 19h30, né? 7h30 da noite, no Cine São José. O Sertão América, um curtinha de abertura. E o Criaturas da Mente, né? E a ideia é a gente começar pontual para poder conversar depois sobre o filme. Uhum. Também a gente enxugou um pouco mais a programação da mostra para dar tempo da gente trocar ideia no cinema. Amanhã, né, de hoje até sexta, tem filme a partir das 8 horas da manhã também. As matinês para as crianças e às 19h30 as sessões para adultos. Toda entrada gratuita, toda programação gratuita. Certo? É só chegar no cinema e dá para conferir a nossa programação no arroba Mostra Pajeú de Cinema. Escolher o dia que você quer e chegar. E se tiver pergunta, curiosidade, pode mandar mensagem. Se quiser marcar a gente também, pode marcar. Né? Vim pro cinema e marcar. Estamos aqui. Muito legal. Obrigado para vocês, Ivete. Foi um prazer conhecê-la. Sucesso aí na caminhada e parabéns por Criaturas da Mente, a gente tá lá logo mais. Oi. Só para reforçar os agradecimentos de William, que a gente queria agradecer as gestões municipais, Gazeira, Iguaraci, Solidão, Carnaíba, Tabira, Flores e Calumbi. Massa. Que colaboraram muito pra gente exibir nas cidades e agora estão colaborando pra gente trazer o público das cidades pra cá. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Ivete. Valeu. Obrigada. Seja bem-vinda. Tá? Obrigada. Valeu, William. Nil, valeu, obrigado. Bota essa menina pra dormir, William. Hoje, Mostra Pajeú de Cinema, são 9h46. Deixa eu chamar o Marcone Pereira, que o Marcone tá com o cantor Mirosmar. Ele tá reclamando.